Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de número 1077 e do dia 29 de setembro de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens. Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, livros de autoajuda e muito mais. Gigavale Atacado, depósito no seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água e também Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, como a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz de Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também dos apoiadores, o Grupo Musical Castelã e as tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Então, hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Sônia. Sônia vai falar sobre mediunidade, né? A Sônia é muito legal de se perguntar para ela, que ela é muito prática, né? A gente já está acostumado com a Sônia há muitos anos. Então a Sônia é muito prática e a Sônia é aquele tipo de espírito, de pessoa, de médium, que tem hora que ela não sabe se ela está conversando com o encarnado ou com o desencarnado. Então, olha bem para ela. Se um dia você estiver na rua, você vê ela conversando sozinha, não dá, não tem problema, ela não ficou louca, não. Ela está conversando com alguém ali, né? Então dá para fazer bastante perguntas interessantes para ela, tá bom? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, nossos ouvintes que estão aí conosco participando. A gente agradece aqui a participação, né, de todos vocês, já agradecendo aqui as web rádios que estão conectadas conosco aqui. A gente tem a Web Rádio Espaço, Web Rádio Semente de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco, lá de Tobias Barretos, que está retransmitindo a gente aqui ao vivo, todo domingo, né, retransmite a gente ao vivo. E a gente agradece também a Web Rádio Semente de Amor, os canais, né, além dos vivencianos, estão aqui no YouTube assistindo a gente, Recanto da Prece Eurípides Barçanulfo, e a Web TV Espaço Espírita, que também retransmite pelo YouTube. A gente já deixou aqui a pergunta, a enquete, né? Então, todos nós somos médiuns, né? Então, deixa aqui a sua opinião, né? Se sim, não, ou mais ou menos, ó. Mais ou menos também. Então, deixa aqui a sua opinião. E perguntas também, vamos fazendo perguntas, a gente vai passando aqui para a Sônia, e a gente vai lendo aqui as perguntas também. Liguem para nós, o Tião está ali, já está ali na escuta, ali no telefone, vocês estão vendo aí. Então, liguem no telefone 12, né, vou colocar aqui na tela, 12-3921-3009, diga: eu quero participar do sorteio do livro. Então, quem ligar para a gente aqui no telefone 12-3921-3009, diga que quero participar do sorteio, tá bom? Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sônia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de minutos de reflexão de Jorge Reis. É o item 68. Vamos abraçar a todos, pois o abraço nos traz a paz e a harmonia ao coração. De todos os cumprimentos, é o que faz a união. O abraço leva energia e carinho através da vibração. Queridos irmãos vivencianos, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, nos acalmando, respirando profundamente, buscando o nosso religar junto à espiritualidade maior, a fim de que agradeçamos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que temos nessa manhã, com a nossa querida irmã Sônia Santos, entendemos um pouco mais sobre a mediunidade usada para o bem. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita 1067 de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a mediunidade usada para o bem. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã da doutrina, Sônia Santos, que é médium, é voluntária do Jefa, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e tem como profissão massoterapia. Depois você fala um pouquinho da massoterapia. Dá a impressão que você é de fazer pão. Fazer massa, né? Bom dia, Sônia Santos. Bom dia a todos e a todas, né, Rodrigo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz de estar aqui. Me reporta memórias afetivas. É tão bom criar e lembrar de memórias afetivas, né? Passamos bons momentos aqui. E é muito gostoso. Obrigado pelo convite. Sônia, nós vamos falar sobre a mediunidade usada para o bem. Nós percebemos, nós sabemos que a doutrina espírita é aquela que procura fazer da mediunidade um meio de crescimento, um meio de evolução, mas a mediunidade existe em todas as religiões, né? Então, o que você poderia falar sobre o que é um médium? Então, senhor Rui, eu só posso falar de mim. Sim. Né? Então, não, mas você tem como se diz, tem uma bagagem muito grande a respeito da mediunidade, né? É aquilo, né? Tenho certeza absoluta que uma das condições que me permitiram para eu poder renascer, reencarnar, era dizer sim, né? Sim, vou. E tudo aquilo que foi planificado na espiritualidade, que a gente não lembra, porém, sente, pelo menos 1% acredito que eu esteja fazendo, né? Então, é difícil ser médium? Não, não é difícil. É doloroso ser médium? Não, não é doloroso. Eu acho que todo mundo pode responder isso. Eu só não vou dar a minha posição para eu não responder a pergunta que está no início do programa, enquete, no tema, né? Na enquete. Então, mas... a mediunidade é um dos sentidos, né? De enxergar, cheirar, sentir o paladar. Então, faz parte da vida, da minha vida. Dói? Não. Doeu? Não. Sofri? Sofri. Porque eu não entendia, não conhecia. Mas... nós não nascemos e somos desamparados. Nós temos anjos em vida, né? E um deles está aqui do meu lado direito. Que se não abrisse para mim a oportunidade, que é o seu Rui, de eu poder me equilibrar em tudo que eu passava, em todos os sentidos, eu estaria hoje ainda dentro de um hospital psiquiátrico. Ainda, não porque eu cheguei a ir, não porque não me deixaram ir, né? Meu marido mesmo falou, na época, eu tinha 18 anos, eu já era casada, né? Que loucura, né? mas tudo bem, estou ainda com ele até hoje. Então, isso também, acho que também faz parte da mediunidade, 43 anos. Então, ele falou, não, você não tem problema psiquiátrico, você não vai ser internado. Eu estava com o laudo para ser internado e não. Então, com a graça de Deus, ele não deixou. Só para a gente dar mais praticidade na coisa, é muito importante isso, eu acho. Mas o que estava acontecendo com você realmente? O que tava, foi de repente que aconteceu umas coisas malucas? O que, que foi? É porque você falou que sofri. Exatamente. O que, que foi que estava acontecendo a ponto de querer internar você? Isso, legal. Porque nem todo mundo conhece a história. Então, faz rapidinho, tempo que a gente, Uhum. Rapidinho para a gente não. Bem, tudo começou com. Numa bela tarde de domingo. E estávamos todos reunidos em casa. Eu morava num sobrado, e esse sobrado, a porta de entrada era de vidro. E eu vi bater na porta. E todo mundo na sala, e ninguém se movia. E eu na cozinha, eu falei, gente, como é que pode? Como é que ninguém atende a porta, né? Aí eu saí da cozinha e fui para o corredor para abrir a porta, o hall, né, de entrada. Eu vejo um vulto passando pelo vidro. Aquilo eu só lembro que eu fiz... Ah! Ih, desmaiei. Uhum. Aí quando, aí sim todo mundo percebeu que algo aconteceu, então voltei. Falei, gente, vocês não viram? Expliquei o que eu tinha visto, ninguém viu. Não deu uma meia hora, uns 40 minutos, recebemos a notícia que meu tio-avô, né, o irmão do meu avô, que na época era vivo, tinha acabado de falecer. E aí eu lembrei do formato daquele vulto. Tinha chapéu e um guarda-chuva pendurado no braço. Eu falei, foi o tio Teodoro que avisou que veio. Né? Aí tudo começou, é como se tivesse aberto uma tela, sabe? Aí eu andando na rua, perguntava as horas, eu respondia. Então, até que um dia eu estava com uma outra pessoa. Sônia, para quem que você respondeu as horas? Para esse senhor que acabou de passar. Mas que senhor? Ai. Até então, as coisas estavam tudo bonitinho, né? Só que nem tudo é bonitinho. Porque a gente não vive somente a pureza, né? E as coisas começaram a se complicar. Aí que eu digo que começou o sofrimento, porque... Aí eu não conseguia mais dormir, porque não me deixavam. Era um entre e sai perto de mim. Então, sabe aquele filme, O Sexto Sentido? Uhum. Então, aquilo que o menininho passava. É aquilo, para poder entender e resumir. Comecei, falei, não, primeira coisa, porque eu era católica, mas não era católica de fervorosa. Eu ia na missa por causa das músicas. Né? Então... tinha música, eu estava ali, então, e até a igreja, eu ia na igreja, eu comecei a enxergar coisas que eu não via. Ó, comecei a enxergar aquilo que eu não via. Uhum. Né? Nunca tinha visto antes, né? Não, nunca tinha visto antes, porque tem diferença de enxergar e ver, né? Então, e aí foi, aí lógico, fui procurar médicos, né? E qual que é o laudo médico? Aquilo que a ciência explica. Não, você está ficando com esquizofrenia, está muito cansada, está com estresse, é aquilo. Bem, me deram o laudo, aí a coisa... Só que outro anjo que apareceu, foi um dos primeiros, né? Primeiro foi minha tia Dirce, tadinha. A tia Dirce, ela é bem ativa no meio espírita, né? É, Eu gosto demais disso. É. Né? E eu briguei com ela quando ela falou do espiritismo. Eu falei para ela, tia, eu não quero brigar com a senhora. Mas se a senhora falar que eu tenho que procurar alguma coisa do espiritismo, eu não quero falar mais com a senhora. Eu, né? Por quê? Eu era completamente ignorante. O preconceito era muito grande, né, da doutrina espírita. Bem, aí negligenciei o auxílio da minha tia. Mas eu tinha meu primo, Luiz Carlos Haddad, que foi palhaço dentro da doutrina por anos. E trabalhou com a gente, né? Trabalhou. Ele, a Cidinha, frequentavam um centro lá em Jacareí. E eles faziam escola no Jefa. Eu acho que eles foram da sétima turma. Sétima turma. E eles falaram, Sônia, vamos lá. Tal. Até então, não era constante. Chegou uma hora que meu marido, que veio da igreja presbiteriana, ele falou assim, não, a gente vai. A gente vai com o Luiz Carlos. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Porque eu já estava laudada, né? Que tinha que ir para o hospital psiquiátrico. Bem, e aí eu me tornei mãe, né? Falei, pronto, como é que eu faço com uma criança e essa loucura toda acontecendo, né? Aí eu resolvi ir, morrendo de medo. O medo que doía. Você foi mãe com quantos anos? 18. 18 anos, novinha. Uhum. Hoje minha filha está com 42. Bem... o bom é que tudo acontece rápido, né? Neto de 23 e assim vai. Só não estou preparada a ser bisavó, mas vovó é maravilhoso. Bem, então eu fui e esse senhor conversou comigo, que era o responsável pelo centro, seu Antônio, eu acho que era o nome dele. Ele falou, olha, não precisa ter medo e tal, né? Bem, falar para uma pessoa que não entende nada e tudo que tinha ouvido falar da doutrina era que... espíritos faziam mal, né? Olha, era só coisas que a gente ficava... Bem, aí, naquela sessão mediúnica, eu comecei a ver coisas que eu não via, que eram os protetores. Eu não conhecia nenhum. E aquilo foi me deixando interessante. Só que, gente, a sensação que eu tinha é que eu flutuava na cadeira. Eu não sentia meus pés no chão. Mas o melhor de tudo foi depois que eu saí de lá. Depois de 6 meses sem dormir, eu consegui dormir aquela noite toda. Aqueles irmãos que estavam ali me perturbando, na época, vou usar esse termo, não estavam mais ali. Eles deixaram eu dormir. Aí eu me interessei. Eu saí dali falando, eu vou voltar. Fui 3 ou 4 vezes consecutivas. Aí começou a escola, a 8ª turma no Jeff. Aí eu me matriculei. Eu fui, né? Foi onde eu pude conhecer seu Rui, que ele foi dar uma das aulas. E contei para ele mais ou menos o que estava acontecendo. E ele me convidou para ir para o Bezerra de Menezes, Seara Espírita Bezerra de Menezes, que lá eu poderia... Comecei a educar a mediunidade sem eu ter terminado a escola, porque eu estava começando a escola. Né? E ali eu conheci muita gente que foi assim o meu guia. Né? Então, o Valdir, né? Nossa, não vou lembrar o nome. A Yolanda Gazon. Ela deve estar nos então, vendo e ouvindo, viu? Lá é Uberaba. Gente, olha, foi tanta Peirópolis. Gente. Boa. Ela está morando em Peirópolis agora. Peirópolis. Tanta gente que eu fui assim. E o mais gostoso, gente, o acolhimento. Eu vi que eu não era louca, né? Eu não sou assim normal. Tá? Sou meio piradinha ainda assim, mas melhorou. Bem-vindo ao clube. Comecei a enxergar e compreender o que eu estava enxergando. Mas aquilo, o que foi que chamou minha atenção para eu cumprir com a missão que eu assumi lá na espiritualidade? Foi a vidência. Que hoje ela é educada. Eu não vejo mais como eu vi antes, não. Até uma vez, uma coisa engraçada, não sei se vocês lembram, o Everaldo veio participar do programa e eu pensei que o Everaldo já tinha partido para a pátria espiritual. Aí, em off, eu acho que eu mandei uma mensagem para o Rui, para o Jorge, E falei assim, gente, eu estou vendo Everaldo. Né? Para mim, ele estava na espiritualidade. Então... Se bem que no lugar que ele está morando, não está muito longe, não. Entendeu? Tá muito longe da parte espiritual, não. Então... Não é do umbral, não, né? E foi o Everaldo, que doou a mesa aqui pra gente, de forma anônima. Olha que legal. Ah, então agora não tá mais anônimo, né? O Everaldo mora lá na cidade chamada Vanderlei. Pertinho do nosso lar, a cidade dele. Ah, é então. Entendeu? Olha só, isso é mérito. Aí eu falei, nossa, que bom, então. Eu tô vendo realmente quem está encarnado, né? E fiquei muito feliz. Mas foi assim que passou do sofrimento, porque até então, enquanto não havia a compreensão, eu sofria. Claro que sofria, né? Então, mas a mediunidade, ela bem entendida, bem compreendida e bem direcionada, não que a gente seja 100%. Claro que não, não existe 100%, senão nós não estaríamos aqui, né? Mas a partir do momento que você compreende e aceita, a coisa funciona. Então, além dos anjos, fora tem meu pai, tem meu marido, que nunca me impediram de nada. Né? O meu pai, ele acabou me seguindo, porque ele era católico, né? E hoje ele está dentro da doutrina, ele fez a escola no Bezerra de Menezes com agora sumiu o nome. Isso é falha também da idade, né? Você sentona, começa a falhar já aqui, então... Nossa, eu sigo a esposa dele, Dana... Bem... E meu pai está conosco, né? Está com 85 anos. É um médium de cura, assim, de... Ele doa ectoplasma com muita facilidade, né? Então, nós estamos juntos nessa caminhada. Mas nunca houve proibição que eu... Ah, você não vai porque você tem que cuidar de casa? Ah, você não vai... É aquilo, gente. A partir do momento que todos são conscientizados, a coisa funciona legal. Né? Funciona legal. Então, eu acho que está explicado em questão de... Porque eu falei que era sofrimento e agora não é mais, né? Porque houve um entendimento. Agora, se vocês perguntarem para mim assim, Sônia, qual é a melhor, né? Qual é a parte melhor da mediunidade? Sônia, qual que é a parte melhor da mediunidade? Obrigada, Rui, você entendeu. Faz a pergunta. Então. Fica chato ela fazer e responder, né? A gente tem que fazer então, essa. Então, é você perceber que a melhor mediunidade é aquela que você percebe que o outro precisa ser acolhido. É através de você olhar o olhar da pessoa. Às vezes a pessoa está sorrindo, mas ele está com dor. Porque a dor é daquele que sente. E você não sabe que tipo de dor. E não interessa. Mas aquele irmão que está ali, ele veio a procurar muitas vezes por você porque ele precisa deste acolhimento. Então, ouve. Melhor coisa é ouvir. Gente, Deus é perfeito. Ele nos dá dois ouvidos para que a gente possa ouvir mais e uma boca só para a gente falar menos. Então, a melhor coisa da mediunidade é a percepção do outro. Isso é um diferencial que não existe. É só a gente passar a observar. Então, esses ditos fenômenos que não são de vidência, de incorporação, de locomoção. Gente, isso daí é compromisso, é sinal que lá atrás, em outras vidas, a gente se comprometeu muito e que hoje precisa estar auxiliando aqueles. Porque chegam pessoas até você que você só vê uma vez. E depois de anos, aquela pessoa vira, de algum momento ou outro, te encontra e fala assim, aquela palavra que você disse mudou o rumo da minha vida. Então, a mediunidade, ela tem que ser cuidada com carinho. Mas ela não pode ser orgulhosa, egoística. Ela tem que ser... para ser doada, compartilhada com todos. Porque nós estamos nessa vida para poder fazer parte de um todo, mas principalmente para aprender a amar mais. Então, é isso que a mediunidade trouxe para o meu ser. É, a gente vê que as pessoas confundem muito a mediunidade com outras coisas, né? E nós, eu, na minha vida aqui dentro da doutrina espírita, já vi médios caírem, médios sofrerem com a mediunidade, porque muito orgulhoso, muito vaidoso, muito cheio de querer. E um dos erros que acontece muito nas casas espíritas é dar muito valor para os médiuns, achando que ele é uma figura fora de série, e não é. O melhor médium é aquele que é o mais humilde, o mais simples, aquele que participa de tudo na casa espírita. Para mim, é essa concepção que eu tenho da mediunidade dentro de uma casa espírita. Né? O que Jesus fez? Jesus não serviu a todo instante? Lógico, a gente não vai se comparar com Jesus, né? Mas eu já sou petulante porque eu digo que Jesus é meu amigo. Então, essa é uma petulância que eu adquiri. E ele é mesmo. Se é meu, ele pode ser de todo mundo. É uma intimidade que a gente cria com Jesus. Ah, mas por que você não cria? Poderia ter... Eu sou simpatizante de Francisco de Assis, eu gosto, né? Sou simpatizante de Maria Santíssima, mas eu sou amiga de Jesus. Agora, tem pessoas que se incomodam com essa fala minha. Problema da pessoa. Mas é verdade isso em mim. Né? E a gente aprende na doutrina que ele é um modelo e guia. E quando então, a gente fala, a gente não quer ser melhor que ele, que vai ser... Não, nem se comparar. A ano-luz de distância da gente. Mas a gente tem que buscar ser igual a ele. Né? Porque se a gente tem ele como um guia, como um modelo, a gente é um modelo a ser seguido para a gente um dia chegar lá. O modelo é aquilo que a gente copia. Anos-luz, mas... Então, para quem não é espírita, por exemplo, essa é uma recomendação da doutrina espírita. Questão 625 que o Rodrigo está falando. Quem deve ser o guia da humanidade, o modelo, guia e modelo da humanidade? A resposta é pequenininha, vê de Jesus. Então, se ele é guia, é para a gente seguir. A gente tenta seguir. Se ele é modelo, é para a gente copiar. Agora, o que acontece muitas vezes, Sônia, é assim. Quando a gente fala que você é amiga de Jesus, que você quer ser igual a Jesus, a pessoa já pensa logo que você tem que multiplicar pães, que você tem que multiplicar peixe, que você tem que fazer o paralítico andar, o deficiente visual enxergar. A pessoa já pensa nisso, porque foi o que Jesus fez. Agora, quando você falou na coisa mais importante para o médium, que é o conforto, que é a consolação, que é ajudar as pessoas, era o que Jesus fazia. Então, se a gente já está fazendo isso, nós já estamos fazendo o que Jesus fazia. Se eu tenho tempo para ouvir alguém que está passando por dificuldade, eu estou fazendo o que Jesus fazia. Se eu me predisponho a ir num centro espírita, dar um passe em alguém, eu já estou fazendo o que Jesus fazia. Se eu vou visitar um doente, eu já estou fazendo isso. Então, nós fazemos muitas coisas que Jesus fazia. Ou melhor, eu acho que nós já podemos fazer a maioria das coisas que Jesus fazia. Agora, tem um monte de coisa que a gente tem que viver mais de 2000 anos, umas 500 encarnações para fazer, porque ele era um espírito superior quando a Terra foi criada. Então, a gente não pode ser tão pretencioso assim, mas que nós já fazemos um monte de coisa que Jesus fazia, fazemos. Então, não tem problema nenhum pensar dessa maneira. O que me traz, o Jorge, é a vergonha de quando eu erro. De quando eu faço, porque a gente faz, a gente magoa, a gente erra. Então, quando você cria uma amizade com Jesus, eu falo, puxa vida, ele viu e ouviu o que eu fiz, o que eu falei. Então, é uma vergonha moral. Sabe? Então, é pesado às vezes, porque você é humana, né? Lógico, mas eu falo, puxa vida. É como uma ressaca moral, né? Porque quem está vendo Jesus aqui? Eu sei que é quem está. Está vendo em todas as pessoas, né? Não é? Então, não é? Uhum. Só que muitas vezes você está sozinha e você está errando, porque você está tendo muitas vezes pensamentos, tumultos interiores que todo mundo tem. Entendeu? Então, na hora que vem aquela consciência, fala assim, calma, opa, calma, Jesus está te vendo, o que, que é isso? Porque a Sônia fala com a Aparecida, meu nome é Sônia Aparecida, então, é, tem hora, e a Aparecida ela é mais assim, amor, e a Sônia é mais razão, né? Então, tem hora que a Sônia fala assim, você tem que... Daí a Aparecida, calma, Sônia, calma, porque olha, Jesus está vendo. E a coisa vai, e a coisa abaixa, entendeu? Então, e muitas vezes você, com uma intenção de repreender, né? Tem hora que a gente acha que tem esse direito, você acaba machucando, ofendendo as pessoas. Isso tem que tomar muito cuidado. Olha que legal, a Yolanda entrou aqui, mandou bom dia, então ela está escutando a gente lá, né? A gente estava perguntando, falando dela, né? Ela tinha me falado ontem também, vou estar lá escutando a Sônia. Agora que eu lembrei, mandou abraços fraternos, a querida Sônia. E ela falou, quando o amigo Langerton Cunha, agora tem propriedade, está morando lá em Peirópolis, né? Que era a cidade de Langerton. Então? Buscou o Chico com a mediunidade explodindo. Chico entregou a ele uma vassoura para limpar o centro todos os sábados. Varreu por mais de 25 anos. Né? E ela disse que o Bacelli disse em uma palestra em Itapetinga que desenvolver a mediunidade é desenvolver a moralidade do espírito. Né? Era o que a gente está falando. Né? É isso aí. Vale muito a pena conhecer o Langerton. A gente entrevistou a Emília, que era filha dele, que foi quando casou, teve o Chico como padrinho, né? Imagina ter o Chico como padrinho de casamento, olha. É o orgulho dela. É o orgulho, não, é a mitideza dela, né? Quando ela fala com o peito cheio. O Chico foi meu padrinho. Foi padrinho de alguém aí ou não? Mas é muito legal essa história da vassoura, porque foi lá varrendo que ele teve que pôr em prática a humildade, né? O que a gente estava comentando aqui sobre o médium, ele tem que aprender a ser humilde, não no sentido que ele é o mais importante, né? Ali quem tem a mediunidade desenvolvida, mas que tem que trabalhar, né? Seria esse o sentido, por exemplo, no Livro dos Médiuns, quando fala mediunato, né? Mediunato, por exemplo, seria a missão dos médiuns? É, vamos falar então assim do médium ostensivo, né? Uhum. Então, acredito que sim, né? Porque, gente, mediante essa história, que eu não lembrava o nome do médium, eu tenho algo que, assim, quando eu chego na casa espírita, porque a gente não tem que somente ser espírita dentro da casa espírita, né? A gente tem que ser espírita todos os instantes, em todos os momentos, principalmente dentro do nosso lar, né? Mas eu tenho o hábito de ir ao banheiro. Para quê? Para ver se o banheiro está em ordem. Então, tem pessoas que acham que isso é toque. Pode ser. Mas aonde eu costumo colaborar, é a primeira coisa que eu faço. Porque eu falo assim, gente, por que não? Se fosse na minha casa, eu não gostaria que a visita utilizasse o banheiro limpo? Então, por que não? O que tem isso? E com isso, as pessoas que começam a perceber, começam a fazer a mesma coisa. Começa a ver, deixa eu ver se está faltando uma água, deixa eu ver se está faltando. Coisas simples. Pegar numa vassoura e limpar, porque isso é o mais simples. Isso é o mais fácil. Se você não tiver o orgulho sobressaído de fazer isso, as outras coisas são fáceis. É fácil. Né? É muito fácil também, Sônia, a gente chegar num lugar e dizer que está errado, né? Nossa, tem um papel jogado lá no chão, vocês viram? Tinha isso, aquilo. Você viu como é que estava aquele tal lugar? Pô, você não é espírita? Vai lá e limpa, vai lá e ajuda, vai lá e faz alguma coisa. Estava uma sujeira tão grande, imagina que sujeira que estava. Tá, então, por que não ajudou? Pega uma vassoura, vai varrer. Nós somos espíritas, não somos privilegiados. Você pode pegar papel higiênico, botar dentro do saco, você pode fazer o que quiser. Não tem problema nenhum. Ninguém vai achar ruim, porque geralmente dentro do centro espírita não tem empregado, não. Tem voluntário. Então, tem tarefeiro. Todos são. Então, se você viu alguma coisa errada, o livro lá da prateleira da coisa estava tudo caído. Ajuda a colocar no lugar. Né? Olha só. Vamos falar aqui quem está ligadinho conosco, Elida Silva. Tem no YouTube um documentário de 37 minutos contando um pouco de sua trajetória, desde a descoberta. Mas ela não está falando de quem. né, dos encontros com Chico Xavier. No começo pensei até que era a Sônia. Falei, não, será que ela está falando da Sônia? Não, mas não é. É, são quase 80 anos praticando a caridade. Fala para a gente quem que é, só para a gente falar, tá, Eli? É, o Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos vivencianos. Juiz de Fora, desejo um bom programa, né? É, um aqui o Carlinhos, que não tem muita importância. A Sônia Castelo Branco também, bom dia, família vivenciana. A Valéria, ó, bom dia, família. Hoje estou assistindo ao vivo. Bom dia especial à nossa querida Sônia, que nos traz um tema muito importante. Um domingo bom para todos. A Érica Leandro, bom dia. O Bessa, bom dia, Jorge, sem óculos. Ô, Bessa, na realidade eu ainda tenho óculos ainda, mas um olho está atrapalhando o outro, entendeu? Então, se eu coloco o óculos, não dá para enxergar com o outro. Se eu coloco o outro, não dá para enxergar com o outro. Então, é melhor ficar com um só mesmo e ficar só assim, né? Com o olho só. Que é legal esse negócio de cirurgia da catarata, porque é simples, né? E eu falo assim, quem já viu essas luzes de LED na rua, né? Aqui em São José dos Campos, com a cidade moderna, quase todas as ruas estão substituídas aquelas luzinhas de mercúrio, lá, aquelas coisas, pelas luzes de LED. Então, vira um dia a rua da gente. Então, o que está acontecendo? Quando eu estou com o olho esquerdo, estou vendo aquelas luzes amarelas ainda, as coisas tudo amareladas. Quando eu estou com o olho direito, que eu abro o olho direito, virou tudo LED. Está tudo branquinho, tudo bonitinho. Né? É essa explicação que a gente pode dar. Agora, eu não sei qual é a cor certa, se é essa ou se é a outra. A Célia Bila também está dando um excelente programa aqui para todos nós. João Paulo Gonçalves, bom dia, de Paulista, Pernambuco. Edgar Rodrigues, do Rio de Janeiro, bom dia. A Cláudia Regina Marcondes também, um abraço para a Cláudia. Antônia Varoto, nossa irmã Antônia, médium espírita. Bom dia, meus irmãos espíritas e espiritualistas. Manda o Aécio, nome, né? Manda o nome depois. É. Aí o médium espírita, por favor, coloca aí. Médium espírita. Quando você terminar, você coloca fulano e tal. Só pra gente falar seu nome mesmo. A gente faz questão disso aqui. O Aécio César, bom dia de Sete Lagoas. Vicente Teixeira, bom dia, amigos vivencianos. Antônia Varoto, feliz domingo. A Miri Ui, bom dia, um abraço ao programa. O seu Rodolfo Alexandrino, bom dia, irmãos vivencianos. Feliz em ouvir a irmã Sônia. Um grande abraço para o seu Rodolfo. Estive com ele na terça-feira. Seu Dr. Benedito Figueiredo, bom dia a todos. Tema interessante, mediunidade sublime, intercâmbio entre os vivos e desencarnados e os vivos encarnados. Bons aprendizados. O médio espírita entrou aqui de novo. Ele disse que respondeu a enquete, mas essa opção não tem aqui na enquete. Legal. A Maura Russo, um grande abraço para a nossa irmã Maura. Não, ele aí, na pergunta, na enquete, respondi que nem todos são médios. Explico, pois todos são sensitivos e recebem inspirações, porém mediunidade extensiva a serviço da humanidade está numa parcela mínima. Sensibilidade e inspiração também é mediunidade. Ele está falando o que eu tô entendendo. Sobre médio ostensivo, né, especificamente. Médio ostensivo são poucos, isso aí a gente sabe. Os médios ostensivos geralmente são os médios de tarefa ou os missionários. Sim. Agora, quer a minha resposta? Ou perturbados, né? Também, né? Agora, é que a resposta aí, ela é qualquer resposta que der, tá bom, não tem problema não. Mas é que todo mundo é médium, né? Aí não tem dúvida nenhuma, todo mundo é médium. Tá lá no Livro dos Espíritos, né? Não, e tá também o André Luiz fala, né, que todos nós somos médios. Porque médio não precisa ser aquele médio ostensivo. Isso, exatamente. Um bom pai, um bom filho, um bom esposo, bom marido, um bom aluno, um bom trabalhador, é usar a mediunidade, né? Agora, falando mesmo de mediunidade, no Livro dos Espíritos está lá. Todos nós somos médios, todas as pessoas. Se você pensa, se você tem sensibilidade... Mas nem todo mundo é médio espírita, né? Tem médio católico, tem médio evangélico, tem médio. Por isso que fala que todo mundo é médio. Mediunidade não tem nada a ver com religião. Mas é legal esse canal dele. Achei interessante, médio espírita, né? Mas não tem nada a ver com religião, mediunidade. Isso é verdade. Alexandre querido também, um abraço aqui. O João Paulo Gonçalves, eu faço psicografia intuitiva. Como sou evangelizador infantil, as minhas primeiras mensagens só eram em relação à evangelização. Duvidei disso e é coisa minha, né? Ele diz, então passei e fiz um mapa do Oriente Médio, inclusive da Síria. Como saber se é a coisa minha ou do espírito, já que sou intuitivo? Se não é sua, é porque é do espírito, viu, João Paulo? É isso que a gente descobre a mediunidade da gente. Se você dá uma passividade, é você mesmo que está falando. Agora, se você está falando um assunto totalmente alheio a você, não é você que está falando, não é você que está escrevendo, não é você que está ditando. É alguém que está ditando que não é você. Então, porque muita gente fica pensando que a mediunidade é igual a da Sônia, não é não? Que vê, assim, nitidamente essas coisas. A maioria das pessoas, dos médiuns, são intuitivos. Eu sou médium de psicografia também intuitivo. Todos os meus livros que eu escrevi foram intuitivos. Mas, se você olhar, você vai ver que não foi eu que escrevi. Vai ver que os espíritos mesmo que estão escrevendo. E a maioria dos médiuns psicográficos são intuitivos. Não tenha dúvida disso. Mas é fácil saber, é só perguntar. Uhum. Você recebe resposta. É claro. As pessoas acham que o outro tem que dar resposta. Não. Uhum. Se é intuitivo, que nem ele que falou que começou com a evangelização infantil. É. Então, na época também, eu fiquei 27 anos como evangelizador infantil. Foi uma das melhores funções da minha vida em questão, assim, ser evangelizador infantil. Eu fui atrevida a ser maestra. Olha só, lembra do coral da evangelização infantil? Nós tínhamos mais de 30 crianças. E porque na época colocavam um afinador no meu ouvido. Porque como o telefone toca de lá para cá, nunca é daqui para lá, às vezes está uma irmãzinha que ela canta. E ela começa, aí eu começo com a pigar. Já sei que ela está se aproximando. E coloca, quem falou isso também uma vez foi a Elizabeth Lacerda, uma espécie de, eu sinto como se tivesse um aparelhinho aqui. Os agudos, não é a Sônia. Aquilo dali nunca, se eu fizer o pouco que ela faz, é lógico que eu tenho que ter condições físicas para isso. Mas... E na época que eu era evangelizadora, vieram várias músicas, letras, porque músicas eram conhecidas. Escravo de Jó, Ciranda, Cirandinha, Se Essa Rua Fosse Minha, mas mudando a letra, não eram minhas, porque as conjunções da palavra com a melodia tem que saber fazer, eu nunca soube fazer isso. Até que um dia veio uma música, a letra da a melodia, e eu guardei na gaveta e esqueci. Um belo dia, no Vivência Espírita, foi no dia que eu queimei o grão de bico, que isso ficou marcado, a Tiana lembra disso, né? Eu lembro também. Você lembra, né, Jorge? Apareceu o autor da música, e com a letra, com a melodia, e eu tinha aquilo daí. Como eu engavetei e a obra tem que ser construída, o que a espiritualidade faz? Ah, você não fez, mas o outro vai fazer. Uhum. E é assim que funciona, porque não tem exclusividade. Eu conto isso no livro Músicas Espirituais, como acontece, exatamente isso. A música está no ar. O médico que tiver mais sensibilidade, ele pega. Mas tem que levar para frente, né? Mas é isso aí. Mas aí uma pergunta. Deixa eu terminar a mediunidade de falar disso, pessoal. Tá, aí fica depois a pergunta para responder depois de falar. Mas a mediunidade também é uma parceria entre o médium e a espiritualidade? Ou tem que ser uma coisa só passiva? Só o espírito pode contribuir? Deixa para depois os comentários. Então. O Valdeci Braulio, as palestras da Sônia são muito legais lá no Peregrinos do Caminho. A Fernanda Linhares, médium espírita. Todos nós somos médiuns, todos nós apresentamos sensibilidade. Quanto à ostensividade, de fato, nem todos são. Muito legal, Sônia, obrigado pela informação. Clara Vilaça Zaru, grande Soninha, menina de ouro. Se a Sônia já tem assim uns 40, ela deve ter uns 50, Eu tenho Sônia? 60, com muito... Muita honra. A Yolanda dando um bom dia. Eu 60. A Yolanda já li, já. A Yolanda, que o Rodrigo já falou. Abraço fraterno. Rosângela Costa também, bom dia. Rosilma Ferreira, do Nascimento, bom dia. Minha mãe também começou com sinais ostensivos de mediunidade com 18 anos e casada, com 2 filhos, parece. Não, que, então ela ganhou de mim. Se encontrou no centro em Minas Gerais, trabalhou 88 anos quando voltou para casa e deixou para nós esta missão, né? esse trabalho. É, o médium espírita, perfeito. A mediunidade é ser a percepção do próximo e do amor incondicional. Com a mediunidade descobrimos que somos apenas um grão de areia na imensidão cósmica da criação. A Vera Lúcia Batalha. É, bom dia. Temática relevante e necessária. Agradecemos, saudemos Allan Kardec na data do seu nascimento para a sua tarefa de codificador da doutrina espírita. Vai ser agora dia 3 de outubro. 3 de outubro. Né? É, a Yolanda, o Rodrigo já falou. Rosana ali. Rosana lá do Jeff. Bom dia. É sempre uma honra a convidada, minha alegria e um forte abraço. É, a Yolanda está colocando já, assim. Já tinha lido do Bacelli? Já. Tá. Que é o... É. Lá de Itapetinga. Recanto da Prece, bom dia a todos. Pessoas nesse momento de aprendizado. Eduardo Solano, bom dia. Você fez uma pergunta aí, depois volta. Que é o amor do Cristo. A essa é a pergunta, então o Carlinho faz daqui a pouco. Essa daqui já é a pergunta? É. Já. É a Fernanda Cassal, nossa irmã Fernanda, bom dia. Ser médio é ser uma ponte do amor, de acalento e consolo. Um abraço. A Fernanda faz isso muito bem. É. Aguinaldo Costa, olá amigos vivencianos, mando um abraço a Sônia, eu e a minha esposa de Jacareí, servos de Maria, somos, tivemos aula com ela. De Maria, tivemos aula com ela. Na escola de aprendiz. A Doli Cassal, bom dia a todos, a Ruth das Graças Silveira Marques, bom dia vivencianos, Eli, Jorge, o documentário é sobre a médium Isabel Salomão, que fez 100 anos, no dia 22 de setembro. O Piero tinha mandado também. Eu vi isso. Também, eu assisti também, viu? Fundadora da Casa do Caminho em Juiz de Fora. Uhum. E ela é muito legal. 100 anos. Alessandra Martins. Ela só perde pro Rui. É. Uhum. Só perde pro Rui, ela fez 100 anos de idade. Aqui, Rui, é que o Rui fundou o centro aí, que tem 140 anos. Alessandra Martins, bom dia a todos. A Ronário Gonçalves, bom dia, irmãos. Vivenciando paz e alegria no coração de todos, principalmente de nosso quarteto. A Ronária, minha irmãzinha lá de Remanso, Urbolato. Bahia. E o Arbolato. O Arbolato, bom dia a todos. Abraço ao Sônia. O Arbolato está aqui em São José ou está na Austrália, será? Não sei dizer, mas ele foi meu dirigente. Uhum. Nossa, legal. O Arbolato é da primeira turma de aprendizes do Evangelho aqui de São José. Então, pois é. Ele e a mãe dele. Dona, a Dona Odete, que partiu, né? É. E eu era para ter sido também da primeira turma, só não fui porque eu estava terminando a faculdade, né? Uhum. É, e aí não... Não, pode falar. Não tinha merecimento para ser da primeira turma. Foi reprovado o curso básico. Sacanagem. Mas tinha um amigo nosso, o Fausto, que ele me perturbava para fazer seu a escola. Falei, mas eu não posso, eu tenho que terminar a faculdade. E era sábado, às 4 horas da tarde. Falei, como é que eu vou fazer? E as aulas mais complicadas eram de sábado, porque o professor vinha de Brasília para dar essas aulas em São José, né? Olha só. E quem entrou aqui foi o Maurício Tomé. Maurício Tomé, manda um bom dia a todos. Um grande abraço, domingo... professora Sônia. Aprendi muito com ela na escola de aprendiz. É falar para o Maurício que domingo o compromisso é dele aqui no programa. É, parte 1. Qual que é o tema, você lembra? Não sei, preciso ver com ele qual é o tema. Então até o final do programa que ele já comenta pra gente aqui o tema. O Rafael, que é o lado da Rádio Semente de Amor, entrou aqui também pelo WhatsApp. O Thiago Borges, que tá lá na Bahia, lá em Vitória da Conquista, né? Participando, né? Mandando aqui um bom dia, vivencianos. O Iramir, lá de Salvador. O Alves aqui, bom dia, um forte abraço aqui de Capão Bonito, ao interior de São Paulo. A Valéria, ela tinha comentado aqui, queridos amigos dessa linda família vivenciana, que bom ouvir a Sônia, a história dela é muito parecida com a minha. Não fui encaminhada para a psiquiatria, né? Mas sim para a neurologista. O neurologista, minha filha é católica, lembro do médico falando para minha mãe, pensando que eu não estava ouvindo. Que eu não tinha nada. E ela dizia que eu falava sozinha, via, escrevia coisas estranhas, e aí ele me dava remédios. Graças a Deus, minha tia me levou para uma casa espírita e compreendi que meu marido, temos depois, tinha razão que quando dizia que meu problema era mediunidade. Meu problema, entre aspas, era mediunidade. E aí eu volto então com a pergunta, né? Faz de novo, por favor. E o Arbolato, o Arbolato tá lá na Austrália mesmo. Tá na Austrália? Tá colocando, ah, legal. Tá na Austrália. Mas eu acho legal, antes de fazer a pergunta, eu acho legal o papel que Allan Kardec teve com esse trabalho de codificação da doutrina espírita, porque ele trouxe a dignidade para a mediunidade, né? Sim. Porque antes o médium já existia, mas era considerado como bruxo, era queimado em praça Sim. pública, era enviado para manicômio, uhum. ou seja, ele dignificou, ele trouxe dignidade para os médios. Sim, através da compreensão. Exatamente. E a pergunta é, será que o médium ele tem um papel de parceria com o espírito ou ele é só passivo e só o espírito tem todo o trabalho? Não, eu acho que é uma parceria, sim. Mesmo aqueles que acham que não, não sente nada, não ouve nada, tal, mas muitas vezes, principalmente, quando nós nos propomos a fazer uma palestra, dar uma aula, porque se você se dedica, se prepara, tal, quantas vezes a gente não fala assim, nossa, uma pré-eleição, uma palestra, né? Eu preparei X, mas saiu Y, Isso. né? Então, há sim essa parceria, porque muitas vezes aquilo que você preparou está legal, mas aquilo que o outro precisa ouvir, precisa sentir, então vem aí essa contribuição. Isso é uma das, né, uma das contribuições. Né? Então, e no dia a dia da gente também. O Helder. Faz tempo que ele não aparece. Gente, olha, eu fico assim. Bom dia. Pessoal, então isso aí que aconteceu, essa parada repentina que a Sônia deu foi porque o Helder, nosso irmão, se aproximou e chegou aqui. Fazia tempo que ele não vinha, mas... Então, gente, não tem... A gente... Agora que tá... E olha, tá tudo funcionando. Do mesmo modo que nós vamos cada dia aprendendo... A utilizar-se da nossa energia, do nosso ectoplasma, eu tenho certeza que lá o aperfeiçoamento é melhor do que o nosso. Então agora ele não dá os panes mais. Não, antes ele parava com a espaçonave aqui em cima e parava de funcionar tudo. Agora ele já não precisa mais, ele vem volitando. E também foi um impulso para que a tecnologia ficasse melhor aqui, não foi? Então... Ele me perdi, gente. Ele tá falando, para de ser vergonhice, né? Era erro da técnica. A Sônia perdeu o assunto. Eu perdi. A pergunta, Rodrigo, que você tinha feito. Não, mas eu já respondi. Posso fazer a pergunta? O Helder, para quem muita gente não conhece o Helder, né? Muita gente. O Helder era um sempre estava aqui no telefone, desde o início, há 20 anos atrás, né? Desde o começo ele estava lá, sempre lá participando lá de fora, lá atendendo. E era o nosso. A gente brincava que era o nosso extraterrestre, por isso a brincadeira com a espaçonave, né? É só, que partiu em 2017, né? Foi em 2017, antes do encontro dos amigos de Chico. Falando ainda desse intercâmbio ou desse contato entre o plano físico, o espírito e nós, os médios, olha só, tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo quando eu escrevi o livro Campo de Luz, Excursão à Terra. Que esse livro, ele mostrava muito do lado... O pai Joaquim, que é o comandante desses livros nossos, da parte de psicografia, geralmente. E no livro, ele foi me levar para a Coal para ver o que a Coal fazia do lado espiritual. Né? A Coal, a Casa de Oração Amor e Luz, naquela época, a dona Licinha, que era a médium principal da casa, estava encarnada. Mas do lado espiritual, quando ele mostrava que eu via a dona Licinha, eu via na cabeça dela uma luz parecendo um funil. Né? E eu ficava encucado com aquela luz, que eu falava, meu Deus do céu, eu não posso colocar no livro esse negócio de luz, que vão achar que eu estou maluco, vão achar que eu estou... Eu vou colocar que tem uma luz na cabeça da dona Licinha. Aí o pai Joaquim explicou para mim o seguinte, essa luz, todos os médios ostensivos têm, todos. E quando ele tem um guia espiritual, quando ele tem um guia que está acostumado nesse trabalho já junto, porque quando a pessoa tem guias espirituais, que ela fala, aquele espírito que está sempre junto comigo, que está passando as informações, que está ajudando, que está nos auxiliando, né, ou a gente está auxiliando eles, então tem contato direto. Então muitas vezes assim, a gente fala assim, o médium chega e fala, olha, fulano de tal está aqui, igual aconteceu com a Sônia agora. Né? Eu tenho certeza que o Helder está aqui porque o caso é diferente. Mas muitos médios ostensivos, quando ele fala fulano de tal está aqui, o fulano de tal pode estar a milênios e milênios anos-luz de distância. Sim. Mas esse intercâmbio é repentino, porque tem essa ligação, esse funil de luz. Mas mesmo assim eu fiquei inculcado. Eu coloquei o funil de luz lá, assim, esse luz que ia na cabeça dela, está lá no livro, com medo. Né? Coloquei o link na descrição aqui do YouTube. Aí, o que, que aconteceu? Quando eu fui fazer o livro Nas Trilhas de André Luiz, que eu pesquisei a obra toda de André Luiz no mundo espiritual, aí está lá o André Luiz escrevendo funil de luz. Falei, graças a Deus, eu sou louco, mas o André Luiz e Chico Xavier também são. Né? Então, tem um livro que o André Luiz fala, e nós, as pessoas, têm no seu coronário uma luzinha, e muitas vezes os espíritos que estão vagando, ele vê aquela luzinha, ele se aproxima da pessoa porque ele tem mediunidade. Então, isso tem no livro do André Luiz. Eu não sei qual dos livros que ele fala. O funil de luz tem, está lá descrito no meu livro, Nas Trilhas de André Luiz. Agora, espírito ruim se aproxima da gente ou bom de acordo com a nossa sintonia, né? A sintonia que você tiver, você vai saber quem está próximo de você sempre. Agora, o funil de luz é diferente, é só para médio ostensivo mesmo, né? Eu não tenho nem essa pretensão de ter isso, não, porque eu sou médio intuitivo, mas a Sônia, esse pessoal aí... Você já viu algum funil aqui? Não, acho não, não vi, mas não. É que eu não vejo toda hora, mas eu desconfio que você tem. A dona Licinha era direto, né? Você olhava. A dona Licinha tinha gente que duvidava das coisas da dona Licinha. A dona Licinha estava parada e ela falava: fulano de tal chegou aqui agora. A Fernanda Cassal, a Fernanda, mãe da Marcela, é assim. A gente está conversando com a Fernanda fala: chegou alguém aqui agora. A Marcela chegou aqui, fulano de tal chegou aqui, fulano de tal está aqui. Quem não conhece, duvida. Né? Alguns casos interessantes. Até quarta-feira passada ela estava relatando um caso que eu lembro que nós fomos para São Vicente para fazer psicografia lá e no meio do caminho ela falou, tem um garoto chamado Arthur que veio aqui no carro agora e disse que ele vai escrever lá. E quando nós chegamos em São Vicente... Quando um casal se aproximou dela, ela falou para mim, Jorge, esses aí é que vem buscar a carta do Arthur, porque o Arthur está aqui já, dizendo que é esse casal. E interessante que o casal chegou e pediu carta de outra pessoa. Olha que interessante. Oh. E eu olhava para a cara da Fernanda, e a Fernanda meio sem graça para caramba, assim, porque ela tinha garantido. Ela dizia, o espírito está aqui, pedindo, dizendo que é esse casal. E ela falava, mas e do Arthur? Você não vão pegar? Eu falava, o Arthur não. Sei de Arthur, não. O casal falava, não sei de nada. Ela perguntou umas três vezes, que ela insistia. Mas eu via que ela estava assim, meio constrangida. Eu falei, poxa vida, será que estão pensando que eu estou mentindo, né? Aí daqui a pouco, quando o casal foi virando as costas, ela falou, mas vocês não conhecem nenhum jovem chamado Arthur? Aí a mulher deu uma parada, olhou para o marido e falou, seu sobrinho que morreu faz seis meses, chama Arthur. Aí ela falou, então, ele está aqui dizendo para você chamar o pai dele que ele vai escrever. Foi o caso do espírito vir mandar chamar o pai para receber a carta. Aí eles foram chamar o pai e o pai veio e recebeu a carta. Então, são médios ostensivos, esses que têm o funil de luz. Está nos domínios da mediunidade. Lá que falava que é um aparelho magnético, lá que a médium Ambrosina portava na cabeça, né? Então, a maneira de um delicado Ardona. Era um aparelho magnético ultrassensível com que ela vivia em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela realizava. Exatamente. Quem quiser ver mais resumidamente, todas essas coisas de André Luiz estão lá no livro, no nosso livro, Nas Trilhas de André Luiz, casos interessantes, fatos relevantes. Vou pôr o link aqui também no tá lá, chat aqui do YouTube. Muitas coisas assim. Vamos fazer um intervalo? Aí depois a gente volta com as perguntas? Duas perguntas do Aécio. Quer deixar a pergunta? Deixar para depois. Quer já fazer e responde no final? Não, a gente volta com as perguntas, aí vai fazendo pergunta, porque o pessoal vai fazendo pergunta e a gente vai só... Já soltou duas perguntas já. Isso, não pode colocar mais, Aécio, não tem problema não. A Sônia está aí e responde tudo. Hoje. Né? Vamos com almoço. E hoje ela não vai fazer almoço, ela não vai comer macarrão com frango lá. Não, o perigo dela não é fazer o almoço quando chega em casa. O perigo dela era deixar a panela acesa em casa e vir pra cá. Principalmente grão de bico. Esse caso foi que ela deixou a panela. Foi. Ela deixou lá no negócio da. Não sei se era o Sérgio Santos ou alguém, algum cantor que estava aqui. Eu acho que era o Sérgio Santos. Sim. Que aí ela veio correndo, disparada, chegou com os cabelos arrepiados lá no estúdio. Chegou, você não lembra? Exagerado. Ela chegou meio assim, ficou olhando assim para nós, parecia que estava ansiosa para caramba, e quando teve o intervalo, ela foi contar a história. Mas depois de umas duas horas que ela estava ali, ela lembrou que ela tinha deixado a panela com grão de bico. Não tinha mais nenhum bico quando ela chegou. Foi quando eu deixei, eu saí do estúdio, fiquei no estúdio, saí do estúdio, deixei a Tiana na casa dela, fiquei conversando no portão com ela um tempão. Eu morava na Vila Maria e o Vivência Espírita era lá no Bela Vista, né? É, na Bandeirantes, né? E a Tiana morava também na Vila Maria. Aí quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, senti o cheiro de queimado, que eu lembrei, ainda bem que não explodiu. Uhum. Mas o cheiro de queimado estava, né? Lógico, joguei a panela de pressão fora. Então secou toda a água. Sim. Foi a espiritualidade que segurou a panela a pressão, de pressão. Eu explodi. Deus desligou. Não for lá desligar. Não for. Desligar não, mas segurar para não explodir. Uma panela de pressão que explode, ela faz um estrago gigantesco. Viu só? Vamos com qual música, Jorge? A música do Brasil para o mundo inteiro. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. Evangelho, eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meu sentimento. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a nossa irmã Sônia Santos, que é médium voluntária do Jefa, massoterapia. Depois você fala o que é isso daí. E falando sobre a mediunidade usada para o bem. Tem perguntas. As perguntas, quais são? Aécio César, de Sete Lagoas, tem uma pergunta, Sônia. Sabe-se que todos somos médiuns, mas poucos conhecem como é o processo mediúnico entre o espírito e o médium. Poderia dizer um pouco a respeito? Obrigado, prazer em revê-la. Eu que agradeço e o prazer é todo meu, o Aécio. Aécio, eu sinto falta das suas mensagens, viu? É, então, como eu digo, comigo, né? Não sei como é com o outro, com os outros, mas comigo é muito de repente, né? É, tem aqueles irmãos dos quais nós temos afinidade, que nem o Jorge falou do pai Joaquim, né? É, eu tenho um irmão Joaquim, né? Tem a irmã Rosália, mas não importa o nome, né? Mas esses são os constantes. Então, eu percebo quando eles estão próximos. Ou é pelo calor, ou é pelo da garganta, né, que hoje não tem. Então, são afinidades. E dizendo assim, olha, estamos aqui. Né? Então, tranquilo, tranquilo. Agora tem no de repente, que agora há pouco aconteceu. Né? O Helder ficou... Helder mesmo, né? Helder. O Helder ficou aqui, eu não senti mais e não vi mais. Eu acho que só veio falar oi. Teve uma vez que eu estava vindo para cá, ele sentou no banco do passageiro e viemos juntos. Lembram disso que eu comentei? Né? Chegou aqui, ele, eu acho que precisava da minha energia para poder estar vendo todo mundo, matando saudade, e depois... No começo, o Helder, ele ficava lá na casa do Jorge, né, Jorge? Nossa, eu conto isso aí no livro... acho que entre os dois, o caso da Marcela, não sei, onde floresce a esperança, que o Helder, embora ele tivesse o conhecimento espírita... E trabalhou ele, muito tempo. Exatamente, mas ele estava um tanto, assim, ele estava sentindo muitas dores, meio escondido, ele tomava muito remédio, e aquele remédio para ele era a mesma coisa que droga. Então, o pessoal que toma muito remédio, toma cuidado, porque às vezes a gente está se drogando e não sabe. E o Helder, como ele sentia muita dor, ele tinha uma espécie de uma corcundinha, e quem é ortopedista sabe, quem é massoterapeuta sabe disso, né, Sônia? Tanto Sim. de dor que a pessoa tem. Muito. E ele tomava os remédios mais fortes que você pode imaginar. Aquilo ali mexeu muito com o psicológico do Helder. Então, quando ele desencarnou, ele achava que ele tinha sido abduzido. E foi tanto muito rápido, né? Tanto que o Ari Rangel, quando escreve a primeira carta dele, ele fala, fui abduzido. Ele achava isso. Então, o que, que aconteceu? Ele acabou fugindo. Ele acabou fugindo do lugar onde ele estava. A maior referência que ele tinha de residência era a minha casa. O Helder passou um mês lá em casa. Um mês sentado no sofá. E eu levantava de noite, via ele lá, fazia de conta que eu não via, porque eu estava meio com medo. Assim, né? Dava um arrepio danado, eu voltava de novo, ia no banheiro e voltava de novo. É natural isso. Né? Aí... Mas eu falava assim, eu não vou falar. Ele lá, né? Exatamente, era a referência que ele tinha. Olha só, pessoal, mas por que ele não foi para a casa dele? Porque ele viveu muitos anos em uma casa e faziam 5, 6 meses que ele tinha mudado para outra. Então não tinha uma referência fixa. O que ele foi? Ele foi procurar gente conhecido. E era ajuda que ele estava querendo. Ele achava que ele estava protegido lá, talvez. Até que aconteceu. Então, mas eu falava, aí o que acontece? No livro, a Marcela e o Aurélio, que são os espíritos que passam por mim, eles contam que eu acordado, eu não fazia nada, mas quando eu adormecia, aí eu levantava e ia lá e ficava conversando com ele. No sonho eu ficava conversando com ele bastante. Mas foi um mês, até que a equipe da casa da Marcela e de Mãe Maria, né, que ele era da casa da Mãe Maria, vieram e conseguiram levar ele. Hoje ele já é um trabalhador já. Mas o Helder, embora com todo o conhecimento que ele teve esse problema na ida para o plano espiritual. Ele ia todo ano ia para Uberaba, na excursão de Uberaba, desde 1970 e pouco, né? 77, sei lá, ele ia todo ano ia lá. É verdade. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu fui para Uberaba, né? Aí ele. 8 horas de viagem no ônibus, né? Aí ele ia a viagem inteira do lado falando. Ficava em pé dentro do ônibus. Então, Helder, você é meu obsessor encarnado. Não, e talvez a maior frustração do Helder foi que nós batalhamos tanto junto para o encontro em 2017 e ele desencarnou antes, né? Não participou. Eu lembro que o Geraldinho fez uma homenagem para ele lá, o Geraldinho Lemos fez uma homenagem para ele muito bonita. Mas os frutos ele recebeu, com certeza. O Carlinhos, por favor, volta na pergunta do Aécio para eu ver se eu respondi. Eu acho que eu deixei. Tem mais uma também, tem uma segunda aí. Então, porque tem um fato também que nem. Quando eu estou na direção de um trabalho mediúnico, né? Então, cada caso é um caso. E muitas vezes, na hora daquele diálogo que a gente vai ter com o irmão necessitado, me vem muito nítido, como se fosse um filme. Então, e aquele filme vai sendo conduzido, eu vou relatando para aquele irmão. E que ele pega e fala assim, como que você sabe disso? Eu falei, não sou eu, tenho um amigo, um irmão seu, que te ama muito, que está aqui para que você seja despertado. Então, são coisas que são assim, mas é mental. Né? Eu não estou incorporada, porque eu estou dirigindo, mas eu estou, é o mental. Então, e é tão assim, e é aquilo... Eu acredito nisso? Claro que eu acredito. A partir do momento que você se coloca à disposição e você vê o efeito surgindo ali. Aquele irmão que muitas vezes chegou irado, magoado, rancoroso, ele é acalmado, ele é acolhido. E ele é, né? Então, como não acreditar? Sônia, você está falando de percepção mental. E mental. Dores? E dores? Dor é física. Dores são físicas. Né? Quando a gente está numa corrente mediúnica, de repente você sente uma dor do tamanho do mundo. Você está tendo um infarte. E o espírito começa a se manifestar e você vê que ele teve aquilo ali. E de repente, quando ele é encaminhado pelo dirigente ali, acaba a sua dor. Fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu achava que eu ia morrer, agora não vou mais? Sim. Né? Muitos médios sentem ânsia. Aquele mal-estar horrível, né? E depois que há o encaminhamento, some. É mágica, milagre. Não, são energias utilizadas. Tudo tem explicação dentro da doutrina espírita. Não existe fenômeno disso, a gente tem que deixar muito claro. E às vezes também é interessante, eu acho que foi até você, Sônia, que deve ter falado isso numa das aulas, né? Que a Sônia era mais nova do que eu, mas ela foi minha professora também no curso de aprendiz do Evangelho. O Edson Figueiredo disse que eu fui evangelizadora infantil dele, então eu tenho que aceitar. Mas pelo tamanho dele, é normal. Né? Pelo tamanho do Edson, é normal você ter sido evangelizador. É pequenininho até hoje. Né? Pelo tamanho do Edson. Olha só. E outra coisa, muitas vezes acontece isso conosco na rua, não é comigo não, com você também. Às vezes você está na rua, de repente você sente um mal-estar, você sente uma coisa totalmente diferente, você sente uma dor, e daqui a pouco essa dor passa. Por quê? Foi alguém que se aproximou muitas vezes que está precisando de ajuda. Então você teve a sintonia para se ligar àquele espírito. Então quando isso acontecer, não precisa ser médio, não. Não precisa ser médio, porque está acontecendo porque é. Não precisa ser espírita. Basta fazer uma prece, se recolher ali um pouquinho, fazer uma prece, fazer um Pai Nosso, pedir para a espiritualidade amiga encaminhar aquele irmão que está necessitando, que a dor vai passar. Se não for física mesmo, se não estiver tendo um infarto de verdade, vai passar. Né? Então acontece muito isso com a gente, você sentir alguma coisa de repente e sentir mal-estar quando entra no ambiente. Tenho certeza que acontece com muita gente. O ambiente não está propício, você entra, você se sente mal. Saia dali. Verdade. Não fica ali não. Né? Não fica ali não, que não é bom mesmo se você está sentindo isso, mas faz uma prece, né? Faz uma prece ali, pede ajuda da espiritualidade que passa também. Verdade. Né? Qual a outra pergunta? Não sei se você respondeu toda a pergunta. Eu acho que sim, ele tinha perguntado: sabe-se que todos somos médiuns, mas poucos conhecem como é o processo mediúnico entre o espírito e o médium. Poderia dizer uma coisa a respeito? Você disse tudo. E na hora que nós falamos do intercâmbio, daquele contato, tudo, do funil de luz, tudo isso aí sim. Nós vamos explicar. E o Ed Moreno está dando risada aqui, falou que o Jorge tem medo de espíritos. Eu não tenho medo de espíritos, eu tenho medo de susto. A gente se assusta. Pode ser encarnado ou desencarnado. É. Né? Agora eu queria ver você. Tá, você está lá na sua casa. Igual a Fernanda esses dias, né? Tava na casa dela, foi lá no quintal escuro, para poder pegar a bacia do gato, né? Que o gato tem bacia para ele fazer xixi, fazer as necessidades dele, e não fica fora de casa. Foi lá no quintal pegar. Aí vai lá no quintal pegar, o homem segura no braço dela e diz: "Tô querendo falar com você", dentro da casa dela, no quintal da casa dela. E ela fala: "Não, agora eu não posso, então eu vou esperar." Aí eu quero ver se você não tem susto. Pode ser até encarnado, né? Claro, pode ser até encarnado. Se a gente tem susto de encarnado, o cara dá susto na gente, quanto mais o cara que se surge de repente. Eu vou dar uma parte aí, porque é diferente de susto e de medo. É, exatamente. Que nem uns dias atrás, eu senti muito o desencarne da minha cunhada 3 anos atrás. Ela desencarnou com 52 anos de câncer no pâncreas. Foi tudo muito rápido. Foram 15 dias assim. E ela era uma irmã, né? Não era cunhada, era uma irmã. E um dia, uma noite, eu senti a presença dela. Ok. Só que teve uma outra vez que eu vi, me assustei e o medo veio. Falei, quando veio o medo, falei, não é ela. Alguém utilizando-se da imagem dela. Por que ia ter medo dela, se só existe amor entre nós? Uhum. Então, a gente tem que saber se diferenciar, porque é natural o susto. Porque quando chega quietinho, às vezes estava lá lavando louça, aí... Se aproxima, né? Normal. Se aproxima. Ou começou, né? Oi, loira! Uhum. Era meu tio Quinca, né? Que é o Jota Fernandes Publicidade, fez publicidade há anos aqui em São José dos Campos. Ok, só que não é à toa. Sempre tem algo por detrás dessas visitas, né? Então, agora, o susto é natural. O medo tem que ser analisado. E o medo também atrai, né? Cuidado com o medo. Porque quem tem medo pra caramba e é médium, aparece coisa que não deveria, né? Porque é uma energia, né? Minha mãe tinha mediunidade também. E ela é ignorante total nesse ponto. Ela não gostava disso de jeito nenhum. Você falava, ela virava, torcia o nariz. Ela sempre foi muito católica. Mas ela tinha mediunidade, sabia disso. E morria de medo de espírito. Morria de medo de alma. Até ela já estava com mais de 90 anos. Ela falou, a senhora ainda continua com medo de alma? Eu falei, continuo, meu filho, morro de medo. Eu falei, mas 90 anos, daqui um dia a senhora vai morrer. Quando a senhora chegar lá no céu, onde a senhora também, só vai encontrar com gente morta, não vai ter nada lá. Ela falava, não, mas aí eu já morri também, não tem problema. Então, né? Entenda, ela, né? Falou que ia ser igual a ela, também não tinha problema nenhum. Lembrando, mas que alma é somos nós, né? Espíritos encarnados. Então, se a gente tem medo... Eu acho que a gente tem que ter mais medo mesmo da alma do que do espírito, sabe? Porque... Então, de vez em quando, ela levava uns sustos, assim. Ela conta mesmo uma história que estava tendo uma... A gente era do sertão da Bahia, né? Cidadezinha pequena. E o pessoal estava tudo numa festa, umas 3 casas depois da nossa. E ela sozinha em casa... não dormia, aí ela pegou, foi pra sala costurar, né? Porque nordestino é isso, o que tem que fazer quando não tá trabalhando, vai costurar, né? Fazer um monte de coisa lá, trabalho, pra acertar todas as coisas. E ela ali conversando, ela falou que daqui a pouco a chave da porta, aquela chave grandona, começou a tremer, tac, tac, tac, tac, tac. E ela morrendo de medo já, mas daqui a pouco quando ela viu, falou que caiu uma pedra gigante de cima do telhado, que rebentou o telhado, caiu no chão, que saía faísca para tudo quanto é lado. Isso. Ela saiu correu, perdeu um chinelo, chegou toda arrepiada lá na festa, todo mundo apavorado, o que está acontecendo? Ela falou, não, tem alguma coisa lá em casa. Foi lá, não tinha nada. Tinha nada. Foi só efeito físico sem ser físico, né? E provavelmente ela mesma produziu isso. Claro, exatamente. Então é o medo. Medo acontece isso. Tem mais pergunta? Tem. Só que agora tem um detalhe. Eu estou pensando aqui, eles estão falando de medo. Não sei. Eu moro numa chácara sozinha, morri de medo quando era casado, de ficar sozinho em casa. E hoje eu vivo sozinho na minha chácara lá. De vez em quando faz um barulho aqui, de vez em quando fala, bom, estou bem acompanhado, porque mal acompanhado eu não vou estar nunca. É assim, Calil, mas por pedrada, exemplo... Umas pedras voando aqui. Mas existem coisas assim... Tem gente que tem medo de espírito. Tem espírito que tem medo de gente também. Lá tem medo de gente. Eles têm medo de mim, não. Por isso que eles não aparecem. Uhum. Não, aqui não. Esse cara é ruim demais. Deixa eu sair daqui, que senão ele me leva para o inferno. O Aécio César tem outra pergunta, Sônia. O médio espírito também fez uma pergunta aqui. Ó. Ah, tá. O que dizer de Chico Xavier como sendo protótipo do cristão de amanhã? É difícil a gente analisar o ser O ser cristão, Chico Xavier, o ser humano é mais fácil, né? Eu penso, porque essa perseverança que ele precisou ter, né, para poder cumprir com a sua missão, a resignação, a paciência, principalmente com ele mesmo, né, porque ele era uma pessoa meio impulsiva, né? Então, Chico é um grande exemplo realmente ao que nós como nós chegaremos no amanhã. Eu acredito nisso. Ele, para mim, ele está muito além, né? Principalmente da minha pessoa, que não tem nem comparação. Mas acho que lá na frente nós chegaremos a ser realmente o Chico. Num planeta regenerado, provavelmente, né? Mas através dessa busca que ele teve para poder controlar o eu dele e se dedicar totalmente à doutrina espírita, a propagar a doutrina espírita. Então ele podia estar lá num planeta regenerado e estar aqui. Pode ser, por que não, né? Tá aqui ajudando a gente, assim como ele falava, claro, que nós devemos ajudar os animais, não é? Os anjos ajudam a gente. E a nova geração? Não tá lá, não? Tá lá no livro dos Espíritos, a nova geração, na Gênesis, tá lá a nova geração. Quem é a nossa? Quem é a nova geração? É tudo de espíritos que estão vindo do planeta regenerado. Tá se doando para estar aqui, né? Sim. Num país de provas e expiações para dar um salto, empurrar todo mundo. Né? E não é espírito expurgado, não. É espírito missionário. Missionário. Para poder ajudar. Expurgados somos nós aqui, entendeu? Assim, e olha lá ainda. O Orbolato falou que está na Austrália. Eu falei. Legal. Falou, né? Falei. Então lá são o quê? 9 horas da noite, ó. É. Tá quase. E tem outra pergunta aí do Mário de Espírito. Deixa eu falar então as outras pessoas que estão ligadinhas aqui. O João Ramalho, dando um bom dia. O Dinho e a Fia, bom dia. Começou o nosso domingo. O Bessa, nas trilhas de André Luiz, está incluído no Kindle. Né? O Renault Luiz, cursinho de Andrade. Sim, tá no Kindle disponível de graça para quem tem o plano aí ilimitado, né? Se for fechar o plano ilimitado, entra pelo nosso site aí, pelo Apoiar, e fecha o plano pelo link do Vivência Espírita, tá? Uhum. Ajuda a gente aqui também. O Renault entrou aqui. Bom dia, amigos boncombeiros. Ótimo tema e um grande abraço. Boncombeiro, porque em vez de ele colocar macumbeiro, ele coloca boncombeiro, né? Aqui a pergunta é essa daqui, do médium espírita, né? Mas espera um pouquinho só. O Ed Moreno, bom dia, nobres vivencianos, Rui, Jorge, todo mundo aqui também. Aí o Piero também, dando um excelente domingo. A Beth Marcelino, bom dia a todos. A Tina Neca falou que estava afastada um pouquinho por problemas técnicos, mas está aqui de novo para fazer parte da equipe. Antônio Varoto tem uma pergunta também, o Carlinho já faz. A Vilma Torres, um abençoado domingo para todos os amigos. A Ruth das Graças, nossa, pessoal, o programa parece feito para mim hoje. Esses acontecimentos esporádicos, dores, logo tudo passa após orar e encaminhar. Tá vendo, Ruth? É isso mesmo. A gente vai confirmando, né? Uhum. A Dirce Andrade Moreira. É minha tia, você então, disse. Ela que salvou a Sônia. Deixa eu dar um grande abraço. Não, ela que eu não aceitei a ajuda dela, tadinha. Mas começou, é igual um amigo meu falava. Eu falava, mas o que adianta você falar fazendo as coisas para essas pessoas? Ela não tá interessada. Falou, mas ela vai pensar, pelo menos. Ela vai pensar, verdade. A Beth Marcelino tem uma pergunta também. Zazu Moura, nosso grande amigo, Zazu Moura, lá do Rio Grande do Norte. O nome dele é Ari, mas o apelido é Zazu. Bom dia. Opa, é pergunta também. Vamos deixar. Então vamos nós, porque olha, o tempo voa. Tem um monte de perguntas, exatamente. Espera aí. A Dirce também, de novo, a Dirce. Graças a Deus, os estudos e conhecimentos nos ajudam muito, nos livrando de várias coisas, e principalmente de determinados locais, pois acontece sempre comigo. Você vê aquilo que a gente está falando. Se a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vai ver que a maioria das coisas que acontecem com os outros pode acontecer com a gente também. E às vezes só com um pouco de conhecimento, você não precisa ser um espírita exímio, né? Um cara que conhece tudo. Não, você só basta ser cristão. para conversar um pouquinho com a espiritualidade, com o santo da sua devoção, não tem problema nenhum, com Jesus, com Deus, e conseguir ajudar algum necessitado que está ali passando do plano espiritual. Vamos lá, Carlinhos? Vamos. Só lembrar que a gente está com o, a gente tá aí com sorteio, né, do livro, para quem ligar nesse número aqui dizendo... Quero participar, né? Então, ligue aí no 12-3921-3009. E vamos colocar aí o Tião para trabalhar. Ó. Ele tá lá atrás, ó, lá, ó. Tião, manda um tchau aí para o pessoal te ver aí. Vamos botar o Tião para trabalhar. Então, ligue 12-3921-3009. Vai lá, Carlinhos. O médium espírita tem uma pergunta para você, Sônia. Por gentileza, gostaria de solicitar à ilustre entrevistada que nos esclareça sobre a relação entre mediunidade em prol do bem e o papel da renúncia pessoal nesse processo. A mediunidade ela tem que ser em prol do bem mesmo, principalmente do bem do outro, para o outro. Eu aprendi isso, porque a partir do momento que eu estou fazendo para o outro, a primeira beneficiada sou eu. Tem um capítulo do Evangelho que eu questiono muito em mim, que é dai de graça o que de graça recebeste. E eu falo assim para mim mesma, eu estou fazendo isso, Sônia, e eu fico conversando comigo, porque eu quero o quê? Qual que é a sua intenção? Se eu tiver algo para o meu benefício, eu evito fazer, mediunicamente. Quantas vezes, gente, eu estou atuando na masoterapia, eu já vou aproveitar, né, e já vou... Isso. A masoterapia é uma massagem, o qual você consegue, vou falar bem bruscamente, assim, para todo mundo entender, aliviar dores do nervo ciático, alinhamento de coluna, utilizando-se de várias técnicas, né? Shiatsu, do Yin, às vezes precisa fazer uma quiropraxia. São várias técnicas utilizadas. Então, e já aconteceu casos de eu estar atuando e perceber que aquilo era totalmente obsessor. E ali foi. Só que naquela sessão da masoterapia eu não recebi. Porque não fui eu que atuei. Eu não tenho esse direito. Para eu poder explicar para a paciente, porque até então era a primeira vez que eu estava atendendo. Porque a gente não mistura, né? Aí eu precisei explicar para ela. E ela se tornou espírita. Hoje ela vai no Comeia. Uma médica pediatra. E aí eu expliquei, tal, auxiliamos o encaminhamento da tia dela, que estava ali, e ela estava sentindo tudo que a tia sentia. Né? Então, eu não poderia cobrar aquela sessão, porque eu trabalhei praticamente mais a parte espiritual do que física. Utilizei da minha energia para trabalhar ali, sim, mas não foi isso, entenderam? Sim. Então, a mediunidade voltada para o bem é sempre aquela que você traz o reconforto, o alívio, o consolo para o outro. Porque o desespero, gente, é visível. Você não precisa conhecer a pessoa para você perceber que a pessoa está em sofrimento. E isso não é somente dentro da casa espírita, é em qualquer lugar. A gente tem que ter empatia. Agora, dentro da casa espírita, muitas vezes acontece daquele irmão colaborador e justamente num dia que você está lá. Aí ele está necessitando. Só que muitas vezes, sabe-se lá o que tem no interior daquele irmão? Que ele não quer falar que ele está necessitando, mas ele está lá porque ele precisa. Só que com o olhar você percebe, ou mesmo que você não perceba, vamos ter a sensibilidade de falar, oh, seja bem-vindo, então, e não falar assim, não falar assim, oh, o que você está fazendo aqui hoje? Gente, não é isso. A gente pensa que é tão íntimo e tem que falar, não, o que está fazendo aqui hoje? Que bom que ele está aqui hoje, né? Então, a dor, vou repetir, a dor é de quem sente. Se você não utilizar da mediunidade para reconfortar o outro, nada vale. Mas ele também está perguntando sobre a renúncia. Isso, a renúncia. Então, a renúncia é aquilo, gente. Muitas vezes, quantas vezes eu, como mãe, eu tinha que deixar meus filhos para ir para o trabalho que eu me comprometi. Só que eu não deixava desamparado. Né? Eu pouco renunciei, para falar a verdade. Eu, Sônia, eu pouco renunciei. O que eu posso dizer é que eu sempre tive o amparo e a sustentação necessária para poder atuar. As outras vezes, muitas vezes, é desculpa. Que você... Não, eu não vou porque meu marido... É porque é o filho, é porque... Tá? Isso, estou falando por mim, pelo amor de Deus. Tá? Então, eu não precisei renunciar. Não precisei. Talvez eu tenha renunciado, vamos supor, isso eu acho que sim. Eu gostaria muito de ter concluído uma faculdade de psicologia e não consegui. Mas eu tenho certeza, se eu tivesse me tornado psicóloga naquela época, eu não teria me tornado espírita. Então, graças a Deus. Então, não foi renúncia. Foi uma troca bem feita. Não, depois tem outra coisa com relação à renúncia. É justamente à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, muitas coisas nós deixamos de fazer. Ah, mas aí já não é renunciar, é conscientizar que aquilo não serve para você. Não. Eu tenho que estar mas no mundo e fazer parte do mundo. É uma forma da gente renunciar, né? Uhum. É. Eu também já entendo um pouco a mais no sentido de renúncia. Renúncia é você assumir seu compromisso, né? E é difícil. Muita gente pergunta para a gente, por que que não tem um monte de médium de efeitos físicos, de cura, de cirurgias espirituais? Conta quantos tem no Brasil. Por que que não tem um monte de médium que faz cartas consoladoras? Conta quantos tem aí fazendo. Olha, eu digo para vocês, existem milhares e milhares de médium de psicografia, de carta consoladora e de cura. Existem milhares. O que falta é renúncia. Isso que falta. Aí ele assumiu o compromisso. Bom. Porque está cheio de mulher, por exemplo, que eu conheço, que ela começa a desenvolver a psicografia, você vê que ela tem um potencial muito grande. Qualquer... Aí é a semente jogada, né, na estrada. Qualquer contratempo que existe, ela desiste daquilo ali. Porque tem que ter muita renúncia. Se a mulher tem um marido, o marido tem que estar junto com ela, senão ela não vai conseguir fazer. Verdade. Né? Ela tem que bater o pé firme, sair fora de problema... Né? Não se envolver com coisas externas que às vezes atrapalham pra caramba. Então a renúncia é muito grande. A pessoa tem que renunciar a um monte de coisa da vida dela, certos divertimentos, certas coisas. Por exemplo, médium de verdade não anda só cá de meio de confusão por aí, não. De, como é que fala? Assim, de balada, desses negócios aí. Pode ter certeza. Entendeu? A gente tem o maior exemplo que nós já vimos no Brasil, que é o Chico Xavier. Então, muitas vezes você troca a sua missão puro divertimento. Isso é falta de renúncia. E é difícil renunciar. Então, renunciar aos prazeres da vida, né? Exatamente. Os prazeres terrenos. Então, você vai pegar o Edson Barbosa, nosso amigo, que é o que a gente tem, a gente pode falar, porque nós somos amigos pessoais dele e ele sempre, a gente sempre comenta isso. Ele está aí há 30 e tantos anos, mais disso, 40 anos, como médium, quase de 50 anos, como trabalhando na mediunidade. Como médium de curas, há mais de 40 anos. E é um cara simples, pobre, uma pessoa que está fazendo esse trabalho a vida toda, que nunca teve ninguém para falar nada contra ele. Por quê? Por causa da renúncia. Então você pega uma pessoa que é doente, tem problema no coração, e nunca falta uma sessão para ajudar 300, 400, 500 pessoas por sessão. Isso é renúncia. Como que ele é na casa dele, na família dele, aparentemente a gente vê que ele é uma pessoa bem com a família. Mas quanta renúncia ele teve que fazer na vida dele para manter esse compromisso com a mediunidade? Eu não preciso ir muito longe até lá, Ribeirão Pires, não. Tá o Rui aqui. O Rui estava internado essa semana. Isso, exatamente, né? Isso é renúncia. Também já está aqui já. Tá, eu aqui. Falei, nossa senhora, mas você vai? Ele falou, vou, estou lá. Então são coisas, é compromissos que as pessoas assumem. O Rui é uma pessoa que não está lá trabalhando com mediunidade ostensiva, de cura, nem nada disso, porque o Rui ficou mais no lado da instrução. Mas é um exemplo. O Rui tem a maior raiva das pessoas que assumem compromisso e não cumprem. Se a gente marcou 10 horas da manhã, é 10 horas. Se a gente marcou 8, é 8 horas. Se a gente marcou 9, é 9 horas. Então, isso é compromisso. Isso é renúncia de muitas coisas da vida dele para assumir o lado da doutrina, de ajudar no cristianismo. Não é só a doutrina espírita, não, de ser a pessoa correta. Nós temos também como exemplo, Jorge, esses 20 anos que nós estamos aqui na rádio, tem muitas pessoas que admiram da gente estar aqui todo domingo às 8 horas, ganhando um salário enorme aqui. E é mesmo um salário enorme, individual. Sim. Né? Que a gente não consegue compartilhar. Uma coisa, meu marido sempre pergunta para mim, fala assim, quanto que eu vou levar nisso? Ai, meu filho, faça a sua parte. Então, mas o Edson médios também, várias vezes estava internado também, depois estava lá trabalhando. Aí vamos lá, nosso amigo também, Carlos Bacelli. Ele escreve os livros dele de madrugada. Ele sempre foi um profissional. Acorda às 4 da manhã. Tem o Pedro Paulo para tomar conta. Todo sábado, 5 horas da manhã, está lá para fazer as cartas psicografadas. Todo sábado. Então. A Márcia está doente. A mulher dele tem um problema seríssimo. Ele tem que tomar conta dela 24 horas por dia. E ele está ali, firme. O rosto dele é sempre o mesmo com a gente. Ele é a mesma pessoa com todo mundo sempre. Então, isso é renúncia. Se os obstáculos que aparecer na frente, a pessoa desistir, é o que acontece com a maioria. Então, não fiquem pensando que não existe médio de psicografia, não existe médio de cura, não existe médios por aí. Existem milhares e milhares e milhares. Mas é o que o André Luiz fala no livro Os Mensageiros. Todo mundo sai de lá com compromisso. Quem vota com compromisso cumprido é o mínimo do mínimo do mínimo. É verdade. Mas, ô Jorge, a gente tem que entender que nós temos uma série de compromissos, por exemplo, fundar uma casa, tocar uma casa, trabalhar numa casa, isso é compromisso. E a renúncia, senão você não consegue renúncia. Também. Eu vou ter que, então, concordar que, a gente tá que falando... houve algumas renúncias que eu nem percebi. É que a gente está falando de mediunidade, por isso que a gente está no foco da mediunidade. Mas tudo que você faz... Sim. Que se você assume um compromisso com aquilo que você tem que fazer, você está renunciando a alguma coisa. Então, eu lembro uma vez, numa palestra, eu vou falar de você de novo. Nós estávamos numa palestra e a pessoa levantou e perguntou: como é que a gente deve ir pular o carnaval, seu Rui? Como é que a gente deve ir para o carnaval assim e tal? Será que tem problema a gente ir para o carnaval? Aí você respondeu: um espírita nem questionaria isso. Falou só isso mesmo. Um espírita nem precisa nem questionar isso que você está questionando. Falo, mas por quê? Ele falou, porque o espírita não tem que ir em carnaval. Não é lugar de espírita, não é lugar de você, trabalhadora. Sim. De mediunidade, essas coisas. Fica lá no meio da cachaça, da droga. Sim. Do meio de bagunça fazendo isso. Né? Então, tudo bem, quem vai, cada um faz o que quer, não tem problema nenhum. É que muita gente fala, eu me garanto, eu entro no meio da lama e saio limpinho depois, vai. E seu filho que está em casa? Né? E sua esposa? E seu marido? Né? E sua família? Tá bonitinha, igual você? Para se garantir? Ou então você carrega para dentro de casa, para sua família, para algum lugar, e ele pula, outros. Ele pega o elo fraco, né? Exatamente. Mas a Sônia... Isso aconteceu numa reunião lá em São Paulo, onde um rapaz ligou... eu posso pular o carnaval a noite inteira e depois vir... Trabalhar aqui no Centro Espírita da Paz... Só vou tomar uma cervejinha. Passou para mim e falou, não, porque aqui no Centro Espírita não é lugar da pessoa vir curtir a sua ressaca, a sua bebedeira, não. Aqui você tem que vir preparado para atender as pessoas e para estar cuidando das pessoas. Não pode. Você vem pular o carnaval, depois vem aqui dar passe. Que raio de passe que você vai dar para as pessoas? Porque o passe é uma transmissão de energia. Que energia que você vai transmitir para a pessoa... Então isso é renúncia. Sônia, e você, porque assim, você que não considerou renúncia, porque hoje você não põe valor naquilo. Né? É. Então, quando a gente... Cada escolha uma renúncia, né? Mas quando você, lá atrás, por exemplo, não era espírita, você tinha um valor naquilo, né? Então, hoje você não considera uma renúncia porque já não tem tanto valor perto das escolhas espirituais que você tomou, né? Faz parte da minha vida, né? Então... É que quando fala renúncia, parece que você é uma coisa assim... sofrida que você tem que abandonar, né? É. Então, não é o meu caso, né? Não vai deixar de ser feliz, não, né, Sônia? Não, muito, não. É a mesma coisa... Que a gente confunde isso. Ah, eu não vou pular o carnaval, eu não vou ser mais feliz. Eu não vou fumar mais, eu não vou ser mais feliz. Eu não vou beber mais, eu não vou ser mais feliz. As pessoas falam pra mim assim, Sônia, você... Porque quando eu saio com o pessoal, ou eu recebo muito na minha casa, e as pessoas falam assim, você é tão feliz, você é tão alegre. Então, só que a branquinha é a água, que não é nem branca, é transparente, entendeu? Então, não precisa. Aquilo que você é, você é. Você não precisa de ter fuga, não precisa ter artifícios, né? Para poder estar trazendo a felicidade, porque isso é uma falsa felicidade, porque daí o alcoolismo passa, né? Aí vem a ressaca. A euforia... passa. Então, não. Vamos ser o que você é. Né? Em qualquer lugar. Isso é gostoso também. Né? Em qualquer lugar que você está, você é o que é. E não é relativizar, porque tudo é relativo. É. Né? Então, aí a gente fala, não pode relativizar, mas tudo é relativo. Né? Então, mas a gente não quer relativizar as dores dos outros. Mas quando a gente pega o livro lá, há 2000 anos... E a gente vê o quanto Emmanuel, enquanto Publio Lentulus, sofreu naquele livro, né? Então, uma coisa é antes da gente ler. Depois que a gente lê aquele livro, a gente se transforma. A gente fala, peraí, o que eu passo não é nem 1% do que ele passou, né? É. Não, e a gente observa que as pessoas acham que renunciar é uma coisa sofrida. Não, eu renunciei a uma série de coisas e trabalho num ambiente que a gente sente que é pesado as vibrações, mas eu não me envolvo com aquelas coisas. Então, porque a gente tem que estar no mundo. Sim. A gente não tem que ficar enclausurado, afastado. A gente tem que fazer parte do mundo. Sim. Entendeu? Então, isso aí é interessante mesmo, porque, na realidade, nós não abdicamos de nada na vida da gente, né? Não, não deixa de... Sim. De aquilo. O que a gente está falando... E outra coisa que é interessante a gente falar aqui. Pode olhar para a minha cara bonitinho. Eu estou falando que a doutrina espírita pede. Eu sou cheio de erro na minha vida também. É. Como a maioria de nós. Idem. Não estou atirando pedra em ninguém, não, nem nada. Idem. Só estou falando o seguinte: o que é o correto? Isso não quer dizer que eu seja um cara perfeito. Né? Nunca, nem tenho essa pretensão. Né? Eu também não tenho medo de ir para o umbral. Né? Porque eu sei que quando eu chegar lá vai ter tanta gente conhecida que eu vou me sentir em casa. Né? Sabe, em renúncia. O pessoal pergunta para mim, Carlinhos, você dormia até 11 horas do domingo, é o único dia que você tem para descansar. Você dormia até 11 horas, assistia a Fórmula 1. E aí você foi convidado para vir participar da bancada do Vivência Espírita. E eu conto os dias da semana para chegar o domingo, acordar às 5 da manhã, me arrumar para vir para cá. Então, isso aí. Então não tem alegria maior eu vir aqui no programa. É satisfação, né, cara? Participar, exatamente. Mas é uma renúncia. Pois é, mas eu não sinto como renúncia. Então, mas eu estou falando, mas é uma renúncia. Por é uma renúncia. Hoje. Né? Por esse olhar, é uma renúncia. Né? Agora, você optou. E agora, só porque eu sou obrigado a ir lá fazer o programa? Não. Não. Nós fazemos porque nós estamos, eu e o Rui, há 20 anos fazendo isso todos os domingos. E com a maior com a maior felicidade. Agora, é renúncia? É. Claro que não. Mas não machuca, Jorge? Eu comecei aqui cedo também. Eu comecei com 26 anos. 26 anos... Tinha cabelo ainda, tinha, né? Tinha cabelo ainda, né? Aí eu... Mas naquela época eu adorava fazer trilha domingo, de bike. Eu fazia desde os 15 anos de idade. Uma coisa saudável. Coisa muito saudável, né? E todo domingo eu adorava fazer isso. Né? E sábado, aí eu tentava fazer sábado, mas domingo era o dia que eu sempre fazia. Então, mas você vê o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Quantas pessoas já nos disseram... O Vivência Espírita, para mim, foi um remédio. Como é que é a pessoa dizendo? Eu só vou primeiro ouvir o Vivência Espírita para depois ir na missa. E quantas pessoas vieram dizer quantas mensagens nós trouxemos aqui de conforto, de carinho para as pessoas. E isso é uma recompensa, né? Claro. Tem mais uma pergunta ainda? Tem. Antônia Varuto tem uma pergunta. O que falar da mediunidade e médiuns em lugares, países, sobre a ação de conflitos, guerras? Então, gente, eu acho que é uma tristeza, porque aqui nós sofremos tanto somente assistindo, imagina quem está vivenciando. Então, acho que cabe a nós auxiliar esses irmãos, mandando cada vez mais energias, né, através das nossas vibrações. Inclusive, convido a todos a participarem das 22 horas das vibrações, né, que tem online. Nós criamos isso na pandemia e ficou, né, Carlinhos? Que envolve todo o planeta. E é um auxílio, porque se nós estamos longe, sofremos, imagine quem está vivenciando isso. E tem que fugir disso? Não consegue. Como é que vai fugir disso? Não consegue. Agora, se estão lá, é porque é necessário. Tudo tem um para quê. Né? Não é o porquê que eu estou aqui. É para quê. Então, aquele irmão, aquela irmã que lá está, com certeza deve estar sofrendo muito, mas também deve estar auxiliando muito, deve estar acolhendo muito, deve estar, né, abraçando muito, reconfortando muito. Então, vamos fazer a nossa parte aqui, colocando muito amor nas nossas orações para fortalecimento a cada um deles, porque eu acho que somente assim a gente vai conseguir amenizar. A senhora falou muito bem nesse sentido de tá na hora de ajudar, né? Tá na hora de trabalhar. Não precisa entrar em contato com o espírito, não. Agora tá na hora de entrar em contato com os encarnados. Eu tenho uma passagem aqui nossa, pertinho da gente, que foi quando aconteceu o incêndio em São Luís do Paraitinga. Todo mundo sabe que São Luís do Paraitinga aqui ficou debaixo d'água. E não sei por quê, mas tudo tem um sentido de ser. Tem para quê? Quem ficou em pé foi o Centro Espírita, que ficava lá em cima do morro, discriminado por todo mundo, né? A igreja caiu. A Marina Ferri disse que eles precisaram de polícia para tomar conta de cartaz espírita na cidade. Veja só. Porque todos os cartazes espíritas que eram colocados na cidade, o pessoal rasgava. Aí entraram com o juiz determinou que quando tivesse uma palestra espírita com cartaz espírita, que se botassem 100 postos, era para botar 100 soldados para tomar conta dos cartazes, para ninguém rasgar. Então a situação lá sempre foi desse jeito. Desculpa o pessoal de lá, mas era assim. A Marina Fer que contou para gente. E quando aconteceu a enchente, caiu tudo. Não é castigo, não. Não é isso, não. Não estou falando de nada, não. Não. Falando o seguinte, que o que ficou em pé foi o Centro Espírita. Aí entra exatamente a pergunta que Antônio está fazendo. Ó, o que, que nós fomos fazer agora? Eles se reuniram, o pessoal de São Luís, o pessoal de Taubaté, que foi lá dar sustentação e ajudar, comida para todo mundo, todo dia, para quem quisesse. E ninguém perguntou se era espírita, não, né? Simplesmente foi acolhendo, foi acolhendo. Lembra que ela contou aqui para nós, que naquela época o padre falou que comida espírita não comia, não. Mas só que a gente não fica sem comer, dá fome, né? Aí quando foi no outro dia, ele não entrou dentro do centro, mas estava comendo a marmitex lá do lado de fora. Passou uns dias, ele estava ajudando a distribuir marmitex. Todas as religiões, todo mundo unidos. Então, seja de qualquer lugar que a gente tiver, pode ser na guerra, pode ser em qualquer lugar, na hora que a gente estiver em pé, é hora de servir, né? Então, se você quiser ser o melhor entre os outros, seja aquele que sirva. Isso, aí. Isso foi Jesus que Yolanda, falou para nós. Yolanda disse que o Bacelli está todo dia, 5 horas da manhã, no Pedro e Paulo, para o trabalho de psicografia dos livros, e eles entregam comida todos os dias, de manhã, café da manhã, de almoço e janta, todos os dias. Porque a fome, ela bate todos os dias e várias horas por dia, né? Então, todo esse desafio ainda tem isso. Mesmo assim, o Marcelo é criticado, como todos nós somos criticados por coisas que fazemos. Não tem problema. Mas aí as costas são largas mesmo, não tem problema não. Falem bem ou mal, mas falem de nós. Deixa bater, não tem nada. Se for mentira, é mentira. Se for verdade, é verdade, então ok. Chico falava isso. A Beth Marcelino tem uma pergunta. Durante um processo de desencarne, a presença de um médium devido ao seu ectoplasma pode atrapalhar a equipe espiritual no trabalho de desenlace? De forma alguma. Pelo contrário. O contrário. O que trabalha, o que atrapalha é parente, viu? Parente atrapalha pra caramba no desencarne. A pessoa tá ali pedindo, pelo amor de Deus, pra partir, e os parentes estão todos segurando. É verdade. Por isso que tem aquela... Sônia, eu fico me metendo na sua resposta. Não. Mas no livro do André Luiz também a gente coloca. A melhora da morte existe? Existe. É. Justamente para tirar os parentes tudo de perto, para deixar a pessoa sossegada e levar ela. Então a espiritualidade coloca bastante energia para ela dar uma melhorada, todo mundo relaxar, sair dali, ficar tranquilo e aconteceu daqui a pouco eles voltam e levam. Aconteceu isso agora com um dono de uma construtora aqui, aqui em São José, que ele sofreu um acidente ali no monteiro de moto. E ele tava. Os médicos já desenganaram, falaram: olha, ele não vai sobreviver e já se despede. Aí ninguém acreditou, falou: não, continuou orando lá por ele, os familiares, tudo mais, os parentes. E aí ele melhorou. Aí eles ficaram assim falando: olha, viu? O médico tava desenganado, ele melhorou. Uhum. Passou um tempinho, desencarnou. Isso acontece. Aí faleceu, ou seja, a melhoria da morte. Relaxa, eles aí para de segurar, né? Uhum. E ele. Compete ao médium, o espírita, né? Que se diz espírita, neste momento, manter a sua tranquilidade. Eu peço encarecidamente quem for no meu velório, porque eu estarei lá. E vou cobrar, se não fizerem, muita música. Opa, Sônia, muita pode contar música, comigo. Pode contar, sabe? Comigo. E se eu tiver morrido, eu venho receber. Por favor, por favor. Então, eu acho que nós temos que... Porque quem canta os males espanta, espanta. Então, pode colocar muita música e tal. Aqueles comentários, sabe? Se quiser fazer, faz lá fora. Mas não perto de mim. Eu vou estar ali... Tá? Então, é aquilo, gente. O cristão, ele tem que ter esse respeito. Porque, do mesmo modo que quando uma criança nasce é uma alegria, quando há partida, por que tem que ser? É triste? Tá, não vou julgar isso, né? Porque cada um tem o seu entendimento. Mas é a hora de você se desprender. Né? Então, quem vai estar me recebendo lá, com certeza, vai estar muito feliz. Assim espero. Né? Então, a gente só vai mudar de lugar. Vai mudar. O que a gente sente aqui é a ausência, né? Esse contato e tal. Mas, quando vir a saudade, lembre dos momentos felizes. Mande beijos. Né? Uhum. Esses dias mesmo, meu avô, me veio uma saudade dele assim... Eu falei, se você estiver aqui por perto, aonde você estiver, meu beijo, meu abraço. Né? Meu avô tocava violão, então é aquilo. A morte tem que parar de ser encarada como malvada. Ela não é malvada. Muito pelo contrário. É a hora de você se desprender e falar muito obrigado, fazer o que Francisco de Assis fez, ir lá agradecer o corpo físico por ter sido aquele instrumento de vida, de aprendizado, né? Porque tudo que a gente conquista nessa vida encarnada é através do corpo físico, que é o nosso templo, que tem que ser bem cuidado, bem tratado, e que um dia nós vamos deixá-lo para trás, né? Então, o médium, o espírita, num velório, ele tem que ser aquele que vai trazer a tranquilidade, a calma, né? O reconforto. Tem um livro do Richard Simonetti que fala Quem Tem Medo da Morte. Ele explica muito bem essas coisas, né? Para evitar aquelas conversas bobas no velório, aquelas conversas já disputando a herança do falecido. Quer dizer, precisaria ter um respeito muito grande quando a gente vai num velório, né? Vamos acelerar essas questões aí, porque senão, ó, daqui a pouco não passamos nem momento de cavalo, nem nada aí. Tem mais perguntas. É até o meio-dia, né? Hoje. Era. Tá bom. É. O Zazu Moura tem uma pergunta. Muitas vezes chego no lugar e de repente começo a bocejar, do nada, e me sinto meio exausto. Isso pode ser algum espírito sugando as minhas energias? Ou você doando energia para o local? E se tiver também sugando, é porque você está receptivo. a gente permite. O André Luiz, ele tem lá, sono durante as preleções ou durante as palestras. Também está no nosso livro. Isso. Lá. Isso. O que é? Três fatores. Você está na preleção, o preletor é ruim demais, é melhor cochilar. Entendeu? Esse é um ponto. Segundo ponto, você está cansado. Você trabalhou o tempo todo, você trabalhou o dia todo, fisicamente você está cansado, o preletor fala com mais tranquilidade, às vezes tem uma música de fundo ali, alguma coisa, você cochila. Terceiro ponto é obsessão mesmo. Aí esse terceiro ponto, se você achar que você nem está cansado e o preletor é bom, por exemplo, se a Sônia estiver falando, você não tem direito de dormir. E ninguém consegue dormir nas preleções dela. Mas né? Se eu falar, dorme. É. Agora, o Carlinho pode ser. Carlinho também. Carlinho, ele é tão chato que ninguém dorme. Que ninguém dorme na preleção dele. Brincadeira, né? Carlinho também fala firme sempre. Sempre é divertido nas preleções também. Então, a pessoa não dorme. Se você não estiver passando por esses dois fatores, o terceiro é a obsessão. Alguém está do lado de fora, do centro, de algum lugar, projetando alguma coisa em você para não deixar você ver. Agora, pode acontecer isso que a Sônia está falando também. Você pode estar doando energia. Mas, geralmente, não é para cochilar, não. Não é para dormir, não. Né? É, você tem até bocejo, mas trava o dente lá que para de bocejar. Então, agora a gente tem que ter educação, porque tem pessoas que fazem aquele barulho, né? Sabe? Então, isso é falta de educação. Não é espírito, não. Ele que abre a boca. Não é? É. Pra todo mundo ver. Vamos lá, pá. Maestro César tem uma pergunta. Ele disse que é a última. Sônia, desculpe-me por não saber me expressar na pergunta. Imagina. O que queria saber como é essa atração técnica diante da sintonia entre médium e espírito? Então, diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, eu vou falar o seguinte. Mostre aonde você vai para dizer quem é a sua companhia, né? Como você age. Então, são as afinidades. São as afinidades. Eu falo os mentores porque não é um mentor. São meu caso, né? Quando eu estava na evangelização infantil, tinha uma mentora. Quando eu estou dando uma aula, estou dirigindo uma turma, é um outro mentor. Então, o anjo de guarda é sempre o mesmo, tá? Então, é afinidade. Né? Será que eu estou conseguindo expressar na pergunta do Aécio? Né? Se eu sinto calorzinho gostoso, eu sei que é um irmão bom. Se eu sinto uma retração, um mal-estar, eu sei que é um irmão que necessita de amor e de luz, mas eu não vou afastá-lo. Vamos dar a ele a prece, vamos dar a ele um reconforto, vamos... Mas se aproximou de mim, porque tem afinidade. Eu estou naquela frequência, naquela onda vibratória. Então, todos que se achegam têm que ser muito bem acolhidos. Né? Tem sensações que são ruins. Vamos falar que é só tudo lindo, maravilhoso. Não é, a maioria das vezes não são. Mas temos que fazer do nosso melhor para poder aliviá-lo e ser aliviado. Legal. Né? Legal. A Yolanda Garzão tem uma pergunta para você também, Sônia. Os animais têm mediunidade? Opa, sensibilidade que eles têm. Gente, se um animal... Olha, eu tive um labrador. E labrador é manso, super manso. E um dia ele estava... No portão, e o meu netinho, que hoje está com 18 anos, mas ele tinha acho que seus 2 aninhos, passou um senhor do outro lado da rua. Quando ele percebeu aquele senhor, ele ficou todo arrepiado e ele virou cão. O labrador, ele virou cão. Por quê? Porque o Henrico estava do lado dele e ele sentiu que tinha que proteger. Quando aquele irmão atravessou e foi botar a mão no meu neto, ele avançou. Aí eu percebi o perigo, falei, opa, o Thor, na época, alguma coisa ele percebeu naquele irmão, porque ele não é assim, né? Então, o bichinho, ele tem sim, não vou dizer mediunidade, ele tem a sensibilidade. Agora, o cachorro diz que é mediunidade mesmo, o cachorro, porque diz que é a psicofonia, eles têm. Psicofonia. Mas o Jorge, o cão, dependendo da raça, ele só falta falar. Uhum. Ele sente a sua dor, ele sente... Você está a quilômetros de distância, ele já está todo feliz. Feliz aquele que tem um cão amigo. Entendeu? Uhum. Eu não quero mais nessa existência, porque eu sofri muito, sofro muito. E eles ficam em casa muito tempo antes deles saírem. O Thor, no dia do evangelho, o Thor, meia hora antes, ele já estava preparado para fazer o evangelho comigo, né? Sônia, só você falando do evangelho, só para não perder o gancho, a Yolanda tem cachorro, né? Um monte de animais, né? Ela cuida, ela é cuidadora. Sim, inclusive então, ela perdeu um esses tempos, ela tava tristinha. E ela acha um monte de coitada. Ela quem é cuidador de cão não pode ver um animalzinho perdido, sofrendo, que ela já pega, né? Sim. E pro lado de lá do sul, daquele Triângulo Mineiro, ela falou que é muito pior do que aqui até. Nossa. E ela é o seguinte, ela filmou e mostrou para mim. A hora do evangelho, cada um entrando na sua casinha, incrível, só com a cabecinha, gente, de fora para assistir o evangelho. Ela fazer o evangelho. A maior, uma coisa mais legal do mundo ela faz. Então, e eu também queria falar que no nosso livro Das Sombras ao Alvorecer, que lá na colônia Campo de Luz, eles para cuidar dos nossos irmãos que chegam, que tiveram síndrome de Down aqui, que chegam lá, que tem um treinamento para recuperação, cada um tem um cachorro lá. Então, faz parte da terapia. E esse cachorro reencarna, ele vem para cá. E muitas vezes aqueles meninos que estão lá vêm visitar os cachorros aqui. Quando chega, o cachorro já pula em cima dele. A família que está ali com o cachorro não entende nada. Mas ele está vendo o espírito. Então, o animal, ele está nos dois planos ao mesmo tempo. É, pode ter certeza disso. E o legal é que a Gisele Rivail, lá de Itaberá, segundas, quartas e sextas-feiras, de manhã cedo, quando faz as orações, o Marlin sobe na cama do lado e assiste. Mas, fica quietinho. Já é uma preparação, né? Já é uma preparação. Mas o que será que eles veem? Com certeza, se achegando, a espiritualidade se achegando, e eles vão também se aconchegando. Como também tinha naquele AEMA lá, que era o tratamento de animais, inclusive tem em Jacareí, já voltou até, de 15 em 15 dias, lá em Jacareí, na Oficina da Espiritualidade de Jesus. Mas o trabalho era lá de São Paulo. E quem contou pra gente aqui foi o Alamar. Que o Alamar falou, você chega lá no tratamento de animais, tem cachorro, tem gato, tem periquito, tem papagaio, tem macaquinho, tem não sei o que, tá tudo tratando lá. Ninguém agride ninguém. Então, eles ficam assistindo a sessão espírita normal, sem ninguém brigar com ninguém. Parece que é uma coisa mágica quando entra dentro daquela sessão espírita, que nenhum animal briga com ninguém. A Evênia Prado, que é uma palestrante que fala muito da proteção dos animais, ela diz que os animais têm mediunidade, mas ela deu um nome da mediunidade dos animais, só que agora me esqueci dessa mediunidade que os animais têm, tá? É Vênia Prado, que é uma estudiosa, que é uma palestrante, que está sempre fazendo palestras sobre os animais aqui. Esqueci, né? Mais pergunta? Sensitiva, alguma coisa assim, né? A Ronália Gonçalves tem um depoimento. Isso, aqui. Ronália. Fala da Ronália. Ronália lá de Remanso, lá da Bahia. O Jorge falou em bocejo. Hoje fui à missa, 7, dia da irmã de Eudes e Essinho. Desde a hora que entro na igreja, começo a bocejar. Isso seria o quê, Sônia? Isso já acontecia antes de ser espírita. Eu só quero dizer para a Ronália que eu vou ter até um compromisso com ela depois das eleições, aqui nós vamos conversar melhor. Tá? Renália, pode convidar a Sônia também, que ela faz dar aula no curso de aprendiz do evangelho também, ela pode se colocar ela na turma sua aí. É online, né? Online. Ah, tranquilo. Tá vendo? Eu estive em Portugal esses dias. A cidade de Remanso. Remanso, lá na Bahia. Ah, que lá legal. Minha família lá. Então, nós até comentamos há pouco sobre o bochecho, né? Bocejo. Então, pode ser doação de energia, pode ser esses fatores, né? Mas é aquilo. Não precisa ser espírita, né? A Yolanda está falando aqui, o evangelho lá com os animais é 10h30 da manhã todo domingo. Então é daqui a pouco o evangelho lá. Ela diz que só o Messi não quer participar, diz que se recusa a ser espírita. Tá cheio de evangélico também no meio dos animais. Sim. E católico, evangélico. Então deixa a pessoa da religião deles, sim, né? Ô, Rui. Eu conheço muita argentina espírita também. O Manuel Gouveia diz aqui que é sem ciência animal. Sem ciência. Obrigado, Manuel. Sem ciência. Eu não tenho mais pergunta, não, Jorge. Vamos para o... Vamos, Rodrigo. Vamos lá para o Momento de Gavalho? Isso, que a Yolanda precisa fazer o evangelho dela. Yolanda? Lá, 10h30. Yolanda, sim. Às 10 horas, 10h30. Vamos então direto para o momento, então, para a abertura. Vamos. Vamos lá. A gente vai com qual momento? Não, vamos fazer o intervalo.

fantasia, presenças espirituais ou criações mentais. Não importa. Escutemos e orientemos com bom senso sempre. Sônia, você poderia fazer algum comentário sobre essa mensagem? Com muito prazer. Como eu disse há pouco, 27 anos de minha vida eu fiquei na evangelização infantil. Ienes crianças de todos os tipos e sensações da mediunidade. Lembrando que até os 7 anos a criança... ela tem esse contato do laicar, né? Tanto no mundo espiritual quanto ao mundo físico. E muitos pais, por falta de conhecimento, acham melhor não tocar no assunto. E aquilo, a criança se cala. E a criança começa a se achar diferente. E a criança começa a ficar depressiva. E, como disse a mensagem, tanto tem amigos do bem quanto amigos daquele que não quer o bem, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Apresentar Jesus na infância é a obrigação de todo pai e mãe. Todo aquele que cuida da infância tem que apresentar Jesus. Não estou dizendo que tem que ser na doutrina espírita. Tem que apresentar Jesus. E que nem seja em religião, né? Independente da religião, né? Agora, não cobre do filho aquilo que você não faz. Isso também não adianta, né? Agora, a criança precisa do adulto para estar numa casa de oração, para estar numa igreja, para estar, porque ela precisa ser conduzida. E amanhã, na fase adulta, ela vai ter condições de fazer escolhas, né? Criança evangelizada é adulto consciente. Eu tenho isso em vivência com a minha família. Fazem coisas erradas, fazem conscientes, né? Mas Jesus tem que ser apresentado. Então, nunca duvide do que uma criança está dizendo. Investigue, não sabe, procure alguém que possa auxiliar. Tome cuidado. Eu vou aqui contar rapidinho. O meu neto mais velho, na época, tinha 7 anos e o meu ex-genro quis colocá-lo no catecismo. E ele foi fazer catecismo. E numa bela aula lá, falou da doutrina espírita e disse que a doutrina espírita mexia com demônios. Ele ficou de pé e falou assim: minha avó não mexe com demônios. Ele foi convidado a não fazer parte mais daquela igreja. Uhum. Aí ele chegou em casa indignado. Bem, depois ele foi para uma outra igreja católica, onde ele fez, tal, porque o pai queria e fez, né? Mas aquilo, a criança, ela tem que ter escolha. Observe tudo que falam para a criança. A mãe, o pai tem que saber o que estão orientando aquela criança. Nós não podemos criticar ninguém, mas nós temos que exemplificar. Então, apresentar Jesus e acreditar que quando uma criança está dizendo eu estou vendo, eu estou ouvindo, realmente ela está vendo, ela está ouvindo. Pode passar depois dos 7 anos? Pode. Pode passar depois dos 7 anos. Mas aí, o que eu faço? Procure ajuda. Se dentro às vezes da psicologia, da terapia, aquela pessoa que é o profissional não entende... Mas eu tenho certeza que, se for dentro de uma casa espírita, se você desconfiar, nós temos condições de estar acolhendo e explicando. Quantas crianças que antes eu fazia... Porque tudo a gente tem que fazer planejamento, e eu fazia o planejamento das aulas, mas aparecia uma criança X, eu trocava, sem sair do tema, mas adaptando aquela aula para que aquela criança não se sentisse diferente, que ela não se sentisse excluída. Um dia me falaram assim, ao pé do ouvido: chega para aquela criança ali e fala para ela, eu sei o que você sente, eu entendo você. E eu falei isso. Ela não quis mais se matar. Ela queria morrer. Uhum. Olivo, A Idade dos Milagres, da Marianne Williamson, ela fala que nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque aquilo que nós falamos para as crianças até os 5 anos, ela guarda para sempre. Sim. E é verdade. É, as memórias afetivas, maiores memórias afetivas, acontecem aos 5 anos de idade. Mas até os 7 anos, a criança ela tem muita ligação com a espiritualidade e o mundo aqui e agora, né? Então, é muito natural essa naturalidade da criança. Então, não vamos cortar isso, não vamos chocar isso, né? Vamos dar ouvidos. Tem coisas que uma criança não consegue inventar, gente. Ela não tem imaginação para tanto. Apresente Jesus, sim, o mais rápido possível, a criança. Vamos encerrar? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então a gente tá com os aniversariantes da semana. A gente não falou os aniversariantes, acho que na outra, no domingo passado, né? Que vocês não encontraram, eu já tinha saído e o pessoal que não encontrou a planilha, né? Então, isso é legal a gente falar dessa semana também, ô Jorge. Isso. Então, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos hoje o aniversário da Elaine Sela. E amanhã, a Cristiane Bonanini. Essas são as duas pessoas da Fraternidade Paulo de Tarso. Isso, então aqui eu tenho quem não. A semana passada eu começaria 22 aqui. O Evaldo Batista, o Batista, nosso amigo Batista. O Rodrigo Roim, que é o sobrinho da Antônia Varoto, do Tião. Amanda Mendes, da Mocidade Espírita. A Keila Freire, lá da Maria João de Deus. Dia 24, né? Amanda, dia 23. Rodrigo, dia 23. Dia 26 foi aniversário da tenda de Umbanda Mãe Maria. Dia 27, Ana Paula Roim, também, sobrinha da Antônia. Dia 27, Ricardo Barbosa, filho do Rui. E Adriana Vicentina Barbosa. No mesmo dia? Dele, mesmo dia. Nossa, olha que só. Legal. Nasceram um para o outro. Dia 30, Célia. Presente dobrado. Dia 30, Célia Bila, nossa irmã. Célia. Dia 30, o Sérgio Borges, pai do Tiago. Né? Aí vamos lá, outubro, dia 1º. A Cristina Gará, que é a esposa do Fábio Dionísio, nosso irmão Fábio. Dia 1º também, quem estaria fazendo aniversário seria meu genro, o Felipe, né? Que morreu aí, ali há 3 anos atrás, né? A Juliana Lima, minha nora, também dia 2. Dia 3, a Sônia, avó da Camila. Sônia. Dia 4, Felipe Halle, filho do Barbosa. Felipe Halle, que é da mocidade lá da AME. Dia 6, a Bianca Carolina, minha neta Bianca, faz aniversário. São esses aniversariantes. Então, dia 3 é Kardec também. Isso, que é Allan Kardec. Exatamente. Eu tenho aqui Ruth de Oliveira dizendo que o pai dela, Antônio de Paula de Silveira, faz dia 2 de outubro. Legal. A Liane dá os parabéns a Alexandre Magno Freitas no dia 20/9. E a Vera Paródia diz que Cela Bila fez aniversário dia 30. Eu já coloquei aqui, já né? Falei. Então, dia 3, professor Hipólito Leon Denizar Rivail, né? Kardec. Professor Allan Kardec nasceu lá em Lyon, Paris, né, para codificar e tornar, simplificar, né, para nós mortais as verdades aí da espiritualidade, do Espírito da Verdade, né? E dá um direcionamento para esses casos espirituais, que nada é do que natural. Não tem nada de fenômeno. E, né, trazer dignidade novamente, dignidade para os médios que antes eram perseguidos. Eram mal vistos, né? Malquistos. Como é importante dar um nome para as coisas, né? Porque foi ele que cunhou o espiritismo, né? E cunhou muitos conceitos e os métodos, definiu os métodos da mediunidade, né? Allan Kardec preparou, trouxe para o Brasil e veio e encarnou como Chico Xavier para exemplificar os ensinamentos que ele... Para dar continuidade, e sequência no trabalho de codificação e simplificação e trazer para... É uma coisa que era do final do século XIX, trouxe para o século XX e projetou para o século XXI, né, através de Chico Xavier. É. E compete a nós não deixar isso se perder. Com certeza. Vamos lá? Vamos para o sorteio? Hora da dica. Então, para o sorteio. Então, com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Então, que apoia a gente aqui também, a gente sorteou aqui pelo sorteador, sorteador.com. E quem ganhou foi a Elisângela Chagas, hein? Falando em Elisângela Chagas, eu acho que é a esposa do Carlos Chagas, né? É, a esposa do Carlos Chagas, que é o ouvinte assíduo a nossa aqui. Lá que comenta aqui pela Fotoli, Produções, e tem o programa aí, o Carlos Chagas, junto com o pessoal, a equipe, tem o programa Fé e Razão, muito bom, programa de quinta-feira às 20 horas. Vale a pena aí participar e assistir aí pelo canal do Vivência Espírita. Então, só buscar lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 233, Bela Vista, aqui em São José dos Campos. Ô Rodrigo, pode deixar aqui na quinta-feira, o Carlos Chagas pega e traga. Não, mas aí tem que buscar na Casa do Caminho. Ah, tem que buscar lá? Tem que buscar lá. Não, porque se a gente teria que buscar e trazer aqui. Ah, é mais trabalhoso do que ele pegar lá. Então, aí a gente pede para buscar lá na livraria Casa do Caminho. Obrigado pela participação e agora a hora da dica. Eu gostaria de indicar um livro que é muito conhecido e o filme sendo muito criticado por falta da leitura do livro, que é o livro Os Mensageiros, que é o Nosso Lar 2. Lá fala sobre a segunda morte e outras cositas que agora não me vem aqui, mas que quando eu assisti, eu falei, meu Deus, porque até então, antes, eu fui assistir há pouco tempo pela Disney. Aqui não tem importância fazer propaganda, né? Não. Sem querer saiu. Não. E, então, leiam O Nosso Lar, leiam Os Mensageiros, aí assista o filme e vejam como ele é rico. É que o tempo é limitado, então precisa-se ter esse conhecimento da leitura, que é onde vai estar tudo explicadinho, procure e depois analise um filme. Ele foi feito realmente para os espíritas, porque quem não é espírita, não leu, acha que é um filme de terror, gente. Então, vamos ler, porque o espírita que não lê, ele é enganado. Então, ele tem que ser estudioso. E falando do Everaldo, de novo, no nosso irmão Everaldo, ele falava assim, médium que não trabalha, dá trabalho. E é verdade. É, inclusive, isso daí nós íamos falar aqui na nossa matéria de hoje, quer dizer, a espiritualidade inferior castiga muito os médios que não estuda, que não trabalha, que não leva a sério as coisas. Deixa eu fazer um comentário só em cima da sua indicação, muito legal, mas eu penso diferente. Eu penso assim, nós não devemos fazer filme espírita para espírita, e nem teatro espírita para espírita, nem programa espírita para espírita. Você tem que fazer para quem não é. Porque a gente aprende no centro espírita. Uhum. Todas essas coisas, e lendo a gente aprende. Então, eu acho que o filme é fraco mesmo. Embora eu sou o cara que mais exalta a obra de André Luiz. Uhum. O filme Nosso Lar é esclarecedor. Ela não indicou o filme, ela indicou o livro. Não, exatamente. Mas eu não preciso mandar a pessoa ler o livro para ela entender o filme. Senão... Sim. Não vai adiantar nada, porque tá cheio de obras aí de Hollywood, dessas coisas, que foram baseadas em obras, baseadas em livros, mas nem por isso você deixa de entender o filme. Uhum. Então, tá certo. Se você fizer um filme que você não entende, ele não vai ter sucesso. Não adianta a gente chegar e falar para a pessoa ler o livro. O espírita, sim, como a Sônia está falando. Leiam, que aí a gente vai saber o que está acontecendo. Mas quando a gente vai ter aqui uma coisa que nós e o Rui sempre tivemos, desde que o programa começou, Vocês não falam demais de espiritismo lá no centro. Não sei quantas vezes não falaram isso, Rui. Vocês não falam demais de espiritismo. Porque tem espírita que quer que a gente fique aqui. Questão número um: quem é Deus? Aí o outro responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com a voz imponente. Pergunta número dois: ninguém aguenta isso, pelo amor de Deus. Então, nosso programa é feito para. E outra coisa: 70% do público não é espírita. Então nós fazemos um... Hoje, por exemplo, pega qualquer pessoa que não é espírita para ver se ela não entendeu o que você falou. Sim, ela entendeu tudo, claramente. Agora, se você for responder tecnicamente tudo, ninguém vai entender nada. Não, e a gente diz, se você quiser conhecer o espiritismo, vá na casa espírita. E leia faça as curso. Obras espíritas. E faça leia, curso, né? Como nascemos na Aliança, né? A melhor coisa que tem é estudar mesmo, fazer tudo. O que a Sônia está explicando para a gente. Agora... Eu sempre pensei assim, diferente. Falo diferente, não discordando da Sônia, não. Mas penso diferente assim, que a gente tem que fazer as coisas para o público, você chamar o público para vir. Aí não é fazer prosélitos, mas é conhecimento, é fazer as pessoas conhecerem aquilo. Ela não é obrigada a ser espírita também. Não, e os programas que nós fazemos sobre mediunidade são os mais acessados. Uhum. E eu gostaria, viu, cara, que você falasse como é que chama a mediunidade dos cachorros? Ei, Rui, agora você pegou, peraí. Mas tá aqui. É sensi... Sem ciência. Eu não sei quem que deu esse nome, não é nome da codificação, não, né? Não, quem usa muito é Ivênia Prado. É, porque não é um nome da codificação, não. Não existe isso aí na codificação. Eu vou dar uma outra sugestão para um próximo programa, mais lá na frente, de nós falarmos sobre a mediunidade na infância. Isso. Acho que nós falamos isso há muitos anos atrás. Foi. Vamos falar legal, né? Sim. Podemos até, se for o caso, trazer algumas evangelizadoras, tal, mas focando a parte mediúnica. E eu acho que vale muito a pena também a gente pedir para a Yolanda aqui, aproveitar que ela está lá em Perópolis, fazer um programa sobre o Langerton. Sim. Não é? Um Langerton para um programa sobre o Langerton. Aí, Yolanda. Não vai escapar, não, hein? É, nós fizemos já um com a Emília, né? É. Nós fizemos um com a Emília. Mas já faz aqui. Muito tempo. Faz muito faz tempo, muito exatamente. Tempo. Podemos fazer lá na Rádio Estadão, né? Quando a gente estava na Rádio Estadão. É. Mas eu acho que a gente tinha que fazer um programa aí sobre o Langerton, né? Claro. E depois mais para os jovens também. É. Porque a gente não pode somente a infância. Tem que ter a continuidade. Uhum. Né? Sim. Verdade. Mas Sônia, nós já convidamos vários jovens, mas eu não sei o que acontece, que eles parecem que não têm muita vontade, não têm muito preparo, não aceitam. Então, não traz os jovens, traz aqueles que são orientadores dos jovens, sim, né? Então, aqueles que têm mais um pouquinho de experiência e tal, porque eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, a gente não pode deixar isso se perder. Né? Verdade. Vamos lá para o emblema do dia. Então, tá aí o emblema do dia. Agora não tem a TV pra gente colocar, mas dá pra aparecer aí. Vocês conseguem ver aí atrás, né? Tô vendo aqui. Não tá vendo aí, não? Olha pra frente. Não, mas finge que você tá olhando aí pra trás. Que aí parece que... Tá ali, ó. Tá aí o emblema do dia, né? Aquilo que a gente tava falando, né? Da mediunidade que tá no ar, né? As músicas estão no ar, as letras estão no ar. Mas estão aí pelos espíritos, né? Soprando. Isso aí dá pra fazer espíritos. A capa de um CD também, viu? É verdade, né? Olha no que tempo legal. Que tinha CD, né? Pra agora. Ó, capa do. Se alguém do quiser CD, capa se alguém quiser CD, só dá um toque pra mim que aí eu vou descarregando aquele monte de coisa que tá lá que eu não consigo fazer nada com isso. Ou entra no Spotify aí, no Grupo Castelão. Não, mas eu tô falando é CD, não fala nem do Spotify, porque senão a pessoa não quer saber mesmo do CD de jeito nenhum. Então tá aí, já tá disponível também no nosso Instagram, Vivência Espírita. Então você entra lá e curte lá no nosso Instagram, que tá disponível para vocês curtirem lá a imagem criada pela inteligência artificial aqui no dia de hoje. Eu queria, antes da gente encerrar também, eu queria aproveitar e divulgar aqui, cadê que sumiu o evento dos Amigos de Chico Xavier, que acontece em novembro, dia 8 e 9 de novembro. Então entre aí, amigosdechicoxavier.com.br www.ecoevento.org, que é um evento gratuito, vale a pena entrar aí e participar, que vai ser em Sinop, e o tema vai ser Chico e as Mães, né? O Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, tá bom? Então não percam e participem aí, entra no site, amigosdechicoxavier.org. Vamos então? Partir para começar a encerrar? Isso, é comigo mesmo? Vamos lá. Aqui vamos fazer aqui nosso agradecendo a todos vocês que participaram conosco. Desculpa aí quem nós não falamos o nome, não citamos o nome, que a gente sabe que ficou muito isso aí, mas é muita gente que entra aqui e a gente acaba, às vezes, não dando tempo para falar também. Muito obrigado, vocês são todos importantes aqui para nós. As perguntas, as colocações, tudo a gente dá o maior valor para vocês também. Então, encerrando aqui com o livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, mensagem do dia 29 de setembro, que diz o seguinte: o que verificamos é que, sem a prática da fraternidade verdadeira, todos esses movimentos pró-paz são encenações diplomáticas sem fundo prático, não obstante intenções respeitáveis. Emmanuel, capítulo 20, A Decadência Intelectual dos Tempos Modernos. Uou! Nossa Senhora! Oi, semana que vem quem tem com a gente? Vem o nosso querido amigo Maurício Tomé. Ele muito legal. Agora parou, está parando um pouco aqui em São José dos Campos, porque estava viajando muito em companhia do filho dele, que é um skatista. Profissional. Profissional agora? Já há um bom tempo. Competindo aí. Uhum. Daqui a pouco a gente vai ter a notícia dele ser campeão em algum campeonato assim, importantíssimo para a gente. E o Maurício merece, né? Porque ele é um cara muito esforçado e o filho dele também, né? Com certeza. Rodrigo, o Rui falou já? Já despediu? Já. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo hoje de viver esse espírito. Porque eu acabei de sair do hospital ontem, porque eu tive infecção bacteriana, né? Uhum. Mas já tá bom. Então tá bom. Quero agradecer aqui também a todos os ouvintes, vocês que entraram, participaram aqui com a gente, comentaram, a gente agradece aqui a participação, todos que ligaram aqui, a gente não pôde falar todas as mensagens e a enquete que a gente fez aqui, todos nós somos médiuns. Foram 103 votos que participaram e 86% falou que sim, todos nós somos médiuns. 6% falaram que não e 8% acertaram falando que mais ou menos. Brincadeira, pessoal. A ideia é saber a opinião de vocês, né? E aí deixa aí para a Sônia depois comentar no final também. Nós demos uma segurada aqui, né, Sônia, para não falar, mas no Livro dos Espíritos está lá. Todos os seres, todos nós somos mais ou menos médicos. Né? Ou mais ou menos. Não, tem uma Foi pegadinha. Tem uma coisa que o pessoal tem que entender. Jesus não veio para falar para o corpo, veio falar para o espírito. E o que nós temos que entender é que nós somos um espírito encarnado. Né? E como diz a nossa irmã Mônica Medeiros, que nós somos aqui um extraterrestre aqui, usando um corpo físico. Não sei ela, mas o Helder era. se Jesus era, quanto mais nós. Então. O Helder que estava aí presente. Então, agradeço então e até o próximo programa às 8 horas. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sônia Santos. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado a toda a família vivenciana pela assistência, pela cooperação, pelas perguntas. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido. E desejamos a todos um domingo abençoado na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Sônia. Obrigada pela oportunidade. E até a próxima. Você faz uma oração por nós? Que a paz sobre nós do céu desça.